Bom início de semana, bom final de segunda-feira, a gente se fala amanhã às 2 da tarde. Toda sexta no Clantronic, 11 da noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hardwell On Air. Hardwell, com o programa Hardwell On Air. Apoio Plus Talent. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. A energia. A energia. Que te move, que te move. Chapéu, feita, lada, caneta, brilho da vaca, peixinho, lençol, meia lua, frango, carrinho, banheira, milagre, isso é o futebol. A torcida soltando o grito de gol, isso é que é muito legal. O Itaú joga junto em toda partida, porque é digital, digital. Vem aí mais uma edição da Festa Junina do Energia na Veia. Desta vez em dose dupla. Dose dupla. Dois dias de festa. Dois dias de festa no Juventus. Dia 27 de junho. Show especial com Fábio Júnior ao vivo. Comigo alto, todo mundo vê. Eu quero só você. Eu quero Fábio Júnior. Pra poder seguir. Sem limites pra sonhar. No dia 28, a atração especial é Ultraje a Rigor. Ultraje a Rigor. Mas eu me morro de ciúme. Ultraje a Rigor. E mais, os DJs da Energia na Veia, barracas típicas, brincadeiras e muitos prêmios. Festa Junina do Energia na Veia, dias 27 e 28 de junho, no Juventus. Ingressos antecipados com desconto em 5 vezes, à venda nas lojas Tente Beat e Offner. Também na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Ou pelo site www.ingressorapido.com.br. Ingressos combo com desconto para os 2 dias de festa. 2 dias de festa. Aproveite! Aproveite! Informações, acesse festaenergianaveia.com.br. Festa Junina na Veia com Fábio Júnior. Só você. Ultraje a Rigor. E os DJs da Veia. Realização, promoção. Promoção Energia 97 FM. Rosier. Entregues. Consórcio Honda. Passe numa concessionária e faça o seu. Chegou a sua vez. Consórcio Honda. Seu fígado reclamou? Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Com o Epoclé, tudo bom, tudo bem. Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se o fígado reclamar, com o Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Energia. Energia. Energia 97. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é tudo. Revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabritas pira. O Rude é meu amigo, não pode. posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, pro Duga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Estádio 97, aqui na Energia 97, oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Cato, máquina de café, o único benefício do seu trabalho? Assine a Cato e vá à luta por um emprego novo. Cato, para quem busca mais. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? O Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa tarde, boa noite. Ah, é, chegamos. Temos de ir, né? Estamos fazer aqui. O quê, né? Temos de ir. Mais boa um tarde. Mais um Estádio 97 no ar, e que eu gostaria de inicialmente já dar os parabéns, acreditem se quiser. Ah, é verdade. Atenção, o vencedor do segundo torneio de pôquer do Estádio 97, que aconteceu na sexta-feira à noite, na última sexta, lá no H2 Club, no lotado, H2 Club, hein? Com toda a presença do pessoal do Estádio 97 lá ao vivo. Bicampeão! Bicampeão! O Santista lá ganhou de novo? Ganhou, o Santista ganhou de novo? Parabéns, o Thiago Tavares! Boa, Thiago! Olha, impressionante! O cara tem que cobrar. Eu posso falar porque ele tava na minha mesa. Tava mesmo. Ele que roubou, e teve uma... Não, pelo contrário. Mas teve uma hora que ele tava short na mesa. Aí o cara começou a estudar o jogo, Sombra. Porque aí você começa a ver aí o seu adversário crescendo. Peraí, explica esse termo. O que é short? É um cara que tem um calçado. O cara tá com pouca ficha. Ah, pouca ficha. Tá pobre. Ah, esse tá pobrinho. E eu lá, eu de chip leader, pagando de gatão, pagando qualquer mão. Tá nem aí, velho. Tá nem aí. E ele te fatiou. Não, não foi ele, não. Eu tomei uma fatiada lá pro mano que tava na mesa lá também. Eu acabei caindo aí de Ace e Dama. O cara tá de rei 10, ele trincou no 10. Você vive falando que joga muito, eu sou. Não, mas eu jogo. Não, mas eu jogo. De fato, eu jogo. Você virou um salaminho na mesa, é isso? Não, mas eu sou igual o México na Libertadores. Se eu ganhar, eu não posso levar. Entendeu? Ah, é? É verdade. Então, teu grau de motivação caiu. Não, mas da onde, nosso mano? Foco, hã? Chegou aonde? Ah, eu brinquei um pouco lá, caí, eu tirei uns dois da mesa. Você saiu da dois. Primeira, não? Não? Não, tá louco? Você ficou indo, joga se, muito. Se tivesse uma colocação geral ali, eu não sei se teve uma colocação geral. Teve, né? Ah, o mano, fica pra baixo de 40. Ele pegou uma sul-americana. É, pode ser, porque as mesas estavam cheias. As mesas estavam cheias, mas... seis mesas. Pelo aproveitamento, tá bom pra caramba. Tanto é que eu vou jogar de novo agora no resort, que vai acontecer no final de semana aí. Eu vou passar o carro geral. Quem escuta ele falar, velho? Aproveitando, Domênico, mano, aproveitando que vocês estão falando aí, né, do poker e do resort, uma das grandes atrações do resort nesse fim de semana são jogos de cassino da Cassineira. Então, nessa sexta-feira, inclusive, na primeira noite do resort, nós teremos, então, os jogos de cassino da Cassineira. Então, vamos ter mesas de pôquer, blackjack, nós vamos ter lá tem as roletas. E aí você fala, mas tem que colocar dinheiro? Não e nem pode. Nem pode. É dinheirinho, dinheirinho fictício, né? E conforme, você ganha as partidas, conforme você junta os seus dinheiros fictícios, então aquele papo lá, 50 por fora, pra fora, né? Não vale. Aqui é Rádio Energia 97. Não, então, porque tem cara que é meio zoião, você sabe disso. Se a gente notar um papo desse, o cara tá excluído automaticamente do campeonato. Então, um dos torneios que nós teremos, uma das brincadeiras lá, das atividades, serão jogos de cassino da Cassineira. Opa. Então, ó. E ó, tá bombado. Essa semana, muita gente procurando, aliás, desde a semana passada, tá funilando o prazo, muita gente querendo ir no resort. Poucos quartos. Então aproveite e ligue ainda hoje no 2896-4665. Repita. 2896-4665, tá bom? Certo. Vamos fazer aí uma... ou melhor, vamos aí colocar pra você aí vários atendentes hoje. Né? Aumentar o número de atendentes na Lotus Travel, especificamente para essa semana, porque a procura é gigante. Você ainda pode parcelar em 6 vezes no cheque. No cartão Visa, no cartão. Nos cartões Visa e Mastercard. No cartão. 2896-4665, você pode parcelar nos cartões Visa e Mastercard. Ligue agora. Tá? O resort do Estádio 97 tem apoio da Cassineira, tem apoio de Du Botões, Também tem apoio da futeliga.com.br. Acesse e marque jogos pro seu time de futebol amador. E apoio de madrugãosuplementos.com.br, né, mano? Opa, com certeza, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar produtos para aumentar sua massa muscular ou, quem sabe, emagrecer, basta acessar. Anota aí, amigão. madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. É isso aí. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais do resort, tá? Mas já que o torneio aí foi vencido pelo santista Thiago Tavares, né? Nós vamos falar do Santos primeiro, já tá o hino rolando. E também dar os parabéns, por que não, ao vice-campeão, ao Helder Pavão Raposo Júnior. Boa! Esse aí ganha moleza, vai estar com a gente de grátis. Ó? Oh? Lá no resort? É. Pavão Raposo. Ah, legal. Grande, hein? Pavão Raposo. Eu quer saber, eu gosto mais da segunda opção ali, o segundo prêmio. Ah, vai estar com a gente, tá certo, famoso. Eu vou dar uma dica. É legal também, vai estar prêmio. Mas eu vou dar uma dica pra quem tá na dúvida se vai no resort ou não. Ah. Né? As pessoas às vezes ficam na dúvida, o brasileiro deixa tudo pra última hora. É. Eu vou dizer um negócio pra você que tá no carro ouvindo, vá. É um só negócio isso que eu vou te legal, falar. Né? Vá, porque eu vou te falar, é uma vez por ano só, você pode dividir. Cara, teus filhos vão pirar, você vai pirar. São um fim de semana daqueles pra você não esquecer mais. Então, vai na minha, cara. Concordo. Liga lá na Lotus, liga agora, faz. Entendeu? Porque você vai se arrepender. Porque agora, só em maio de 2016, é uma vez por ano. Se a gente fizesse o resort todo mês, sim, aí é complicado. Claro. Uma vez por ano, você não faz ideia o que é. Porque primeiro que o hotel, o Bourbon, é legal pra caramba. Top. Claro. Segundo que as atividades que a rádio faz, transforma o hotel mais legal ainda. Perfeito. E você vai estar com todo mundo. Olha, aí tua mulher vai falar, pô, só futebol, aquela coisa chata. Não. Tem atividade pra todo mundo, só de futebol mesmo. É um campeonato de futebol. Verdade, verdade. Olha, tem videogame pra molecada, tem autor, tem tanta coisa legal. É demais. Mas tem tanta coisa legal, vou te falar. Muita coisa bacana. Ouve o que eu tô falando, vocês vão se arrepender, quem não vai, hein? Sem contar também que você tem as suas atrações lá pra você, por exemplo, você vai ver o show do Rudy. É, o né? Você vai ver do Landucci. Você vai ver lá o karaokê, né? O karaokê musical, do Carmelo. Musical, musical. O Jorge Carmelo com a participação do Silvio. O Silvio Santos lá vai estar lá. Eu vou te falar, vocês têm um... É como se tivesse tendo um estádio 97, 12 horas por dia. Muito legal, muito legal. Ouve o que eu tô falando pra vocês, amigo. Vão, porque vocês vão se arrepender. Se não for. E o que a molecada curte? A molecada, velho. A estrutura pra molecada aí também. Você pode deixar seus filhos aí com os monitores. É legal pra diabo, cara. Às vezes você para no final de semana, você gasta com tanta bobagem que não vale a pena, velho, né? É verdade? Porra, cara, você tem um final de semana bacana aí pra você. Olha, o que o Rudy me falou, o que ele gastou esse fim de semana? Com mulher e bebida? Ah, ele gastava em dois, três resorts. É engraçado isso, né? Que eu falei assim, mas você faz sucesso, você gasta com mulher. Eu falei assim, eu não consigo. Se eu não pagar. É. Ele é viciado em... Ele falou que ele é igual o Michael... O... Michael Douglas. Michael Douglas, é. Isso, tem isso. O Rudy também. Porque esse fim de semana ele pegou seis mulheres. O Rudy é conhecido como GP Guia do estádio 97. É louco. É ele que dá as estrelinhas. Aproveitar e dar parabéns pro seu Bento, que hoje é aniversário do seu Bento. Parabéns, seu Bento! Parabéns, seu Bento! Quantos anos, seu Bento? Parabéns. 29? Porra, aí, sempre de idade aí? É uma criança. Sobe essa porra, pô. 39. Não. Esses caras mais. Seu Bento. Então, parabéns, peixe, né? Aí. Obrigado, aí. Hoje é Bento Day. Não, parabéns Bento duplo, Day. Né? Porque todo mundo faz. Porque todo mundo faz aniversário todo ano. Ele, pelo jeito, não. Porque todo mundo fica velho. O único que não envelhece é o seu Bento. Ele é contagem regressiva. Sempre 29, velho. Então... Sabe que ele faz dois passos pra frente e um pra trás. E um pra trás. É, então ele faz 39, aí ano que vem ele vai fazer 37. Exato. Aí no outro ele faz 40 e vai. Certo, aí, vai. Certo tá o seu Bento. Ele é meio Emerson Sheik, né? Meio. É, exatamente. Começar com o peixe aqui, ó. Peixe! Rotação, hein? Por que Xi ganhou, porra? Xi ganhou no Cruzeiro completo. Não consegue renovar com o Robinho, mano. Vamos lá. Oi, Gê. Se liga. Mas tá o peixe aí venceu 1-0 o golaço do Giovani. E golaço, hein? Golaço. E hoje, você conhece o Nilson? Nilson Pirulito, jogou na Portuguesa. Jogou aí, não é esse não. Eu sei que não. Tava no São Bento, atacante, né? É do teu time lá. Cianorte. Exatamente. Tá chegando, 24 anos, fica até dezembro aí por empréstimo. Né? Então, Nilson com um S só, que ele pediu pra falar. Um S só. Mas todo só Nilson é com um só. É um só. Tem dois S? Não, tem com esse o Nilson com dois. Eu já vi o Nilson que trabalha aqui na rádio aqui é com C cedilha. Exatamente. Eu sou casado com o numerólogo que falou pra ele. Manda só um abraço pro Adalton, taxista, que é teu fã, te adora. Tá ouvindo o cagão. Adalton. Adalton. É nós, Adalton. Um abração, velho. Ele é corintiano roxo, viu, RG? Mas é nosso amigo. Não importa. Não importa. É defeito dele, né? É lógico. Não é defeito. Ser corintiano é uma dádiva. Não é, não. Mas, ô, seu Bento... Só que ele dirige com um braço só. Com relação ao Nilson, o Santos está aí fazendo algumas contratações aí, tem que formar mesmo, tem que ter um elenco aí para disputar o brasileiro. Com relação ao jogo contra o Cruzeiro, foi um dos poucos jogos que eu vi que foi bom de se ver, porque o resto foi triste, foi lamentável. Deu um joguinho legal, Santos e Cruzeiro, fez a lição de casa... Tinha que ganhar em casa. Como joga o tal, né? De Lucas Lima, né, RG? Tinha que ganhar em casa. Né? Lucas Lima, o Robinho, o Geovânio. É aquele pilar do Santos. Agora, o que me deixou um pouco chateado são os técnicos de plantão, são os entendedores de futebol de plantão. Porque, porra, não é possível que os caras agora começaram a descer o sarrafo no Ricardo Oliveira, cara. Eu juro por Deus, eu não entendo isso. Mas duas semanas foi campeão. Eu não entendo. O cara foi artilheiro. O cara melhor foi, do Campeonato Paulista. O cara foi campeão. Agora, o cara tem que ser isso todo dia, todo jogo? Não dá. E outra coisa, tem que criticar o jogador quando ele não faz nada, quando ele faz corpo mole, quando ele se esconde do jogo, quando ele só quer ganhar dinheiro. O que não é o caso do Ricardo Oliveira. Gente, quem assistiu o jogo do Santos... Viu que o cara, porra, puxava dois marcadores pra lateral, o cara chutou em gol, o cara meteu uma bola pro Gabriel, depois que o Gabriel entrou, embaixo praticamente do gol. Porra, vocês estão loucos, velho. Pelo amor de Deus. Vamos ser corneteiro assim na casa do chapéu. E você botar, RG, que no Campeonato Paulista você pega Penapolense, Botafogo de Ribeirão, brasileiro, você pegou o Cruzeiro completo mas, ontem, mas cara. Não é isso. Mas o Cruzeiro tá desfalcado também. O Cruzeiro mandou time A, mas tava. Não, tava time A. O Cruzeiro tá desfalcado. Três jogadores, sem três titulares. Tinha de melhor. Mas não importa, não importa. Difícil, tem que ver o comportamento do cara dentro do campo. Pô, pelo amor de Deus, tão louco. Agora. Eu disse aqui na sexta, eu tenho mais medo do Santos contra time médio e time pequeno do que contra time grande. Vai pegar uma casca de ferida agora. Porto, né? Não. Porto no meio do semana. Ó, só vendo a escalação do Cruzeiro aqui, ó, tá sem Mike. No brasileiro. Sem Damião. Deixa eu ver quem mais tá faltando. Quem que é? Sem atualizou. Não, mas tinha mais um, o Cruzeiro tá desfalcado três jogadores. Tem um pau aqui na minha internet. Ah, mas nem importa. Então é isso. E contra o Sport, que é pela Copa do Brasil, nossa, vai ser difícil. Mais. Bota difícil nisso. Mas vamos lá. Vocês não pegaram? Agora pela Copa do Brasil. E vamos que vamos. Vamos aí, comendo pelas beiradas, tomando sopa de colher, velho. É nóis. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br, inscreva-se. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda. Você ouvinte que ligar e disser, chegou a sua vez, consórcio Honda, né? Vai ganhar um boné exclusivo do consórcio Honda. Também oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Coringão, tio que é o cambada de idiota, líder do brasileiro. Líder isolado do brasileiro. Tio que? Se o campeonato acabasse hoje, Corinthians é campeão. Eu não sei se vocês têm acesso à informação. Eu não sei se vocês fazem parte, talvez, aí. Esse negócio aí de. O quê? Tinder? Não, que Tinder, Cátia. Eu não sei se vocês fazem parte da inclusão digital, mas se vocês não tiverem acesso aí a jornais, eu acho que vocês devem ter cada um tablet aqui. Faz o Prodatec, basta acessar a tabela do Campeonato Brasileiro e ver que é o líder isolado, com 100% de aproveitamento. O campeonato acabasse hoje, Corinthians é campeão. Devendo dinheiro, tá certo? Devendo aí 20 milhões pra atletas e mesmo assim o time é líder com 100% de aproveitamento. Ficar esse meteoro hoje na terra, o Corinthians seria campeão brasileiro. Não, meteoro, campeão passada. Lá Corinthians, caiu. Fala bem. Com um gol lá. Esquisito. Um gol esquisito. Esquisito não, isso é jogada ensaiada, velho. Isso chama-se jogada ensaiada. E olha, e jogo morto, hein, mano. O Andrés deu um recado aí que você quiser. Bravo, né? Se você quiser, ele é bem aceito lá, viu, mano? Com relação ao Guerreiro? Que vai pro Palmeiras. Olha, o Andrés, ele só repetiu o que eu venho dizendo aqui há 6 meses. Ele não falou só Palmeiras, ele falou Flamengo, São Paulo, qualquer time que ele queira ir. Mas ele, a manchete só tá Palmeiras. Então, é porque a mídia é tendenciosa. É que chama atenção, a mídia tendenciosa. Que ele colocou é que chama mais atenção. Não, mas não é. Esse é o grande problema daqueles caras que só leem manchete. Porque o jornalista, ele é tendencioso, tá certo? E muitas vezes aí o pescoço Sudo, que tem preguiça de ler a matéria, o cara vai lá, só lê a manchete e se baseia naquilo. Exatamente. O Andrés, ele citou o Flamengo, né? Ele falou do São Paulo, ele falou qualquer clube que ele queira aí no futebol brasileiro. Ô, mano, e ele falou mais, só complementando aí o seu Bento, ele falou assim, não quer dizer que o jogador seja mercenário. Nós não chegamos num acordo e o Corinthians só vai fazer... Bento, eu acho uma grande bobagem isso daí. Desculpa, o próprio Tite na coletiva ontem falou, sábado falou, aqui não tem nem mercenário nem vagabundo. Nem vagabundo. Mas com relação a isso, Mota, tá 100% correto. Acho que o torcedor precisa parar de ser idiota, de achar, porque o cara vai ser do meu time, vai jogar no outro. Por mais que o Guerreiro tenha declarado aí que ele, no futebol brasileiro, não atuaria por outro clube. Mas, velho, o cara é profissional, tá certo? É uma relação extremamente profissional. A gente tem que, sabe, Domênico Gatto, se adequar aos tempos modernos. Aquele negócio aí de amor à camisa, isso daí esquece, velho. Tem que rezar pra que o jogador aí, ele receba em dia e que ele honre a camisa do teu clube, ponto. Não queira amor à camisa, não queira identificação. O autógrafo, se você for pedir pro cara, pegue a lápis, porque quando o cara for embora e jogar no rival e mandar você calar a boca também, você vai ficar puto, vai pelo menos ter como apagar. Então, querendo ou não, o torcedor, ele precisa se adequar aos tempos modernos. Com relação à partida do Corinthians, já vou chegar no Guerreiro, já volto no assunto Guerreiro, Bento. O Corinthians, ele jogou mal, tá certo? No sábado aí, foi uma partida horrorosa do Corinthians. O jogo ali deu sono contra o adversário que, teoricamente, na minha opinião, briga aí, talvez aí... pra ficar na Série A, não vou dizer que vai brigar pra cair, Domênico Gatto, porque eu ainda acredito que a Chapecoense, desses times aí de Santa Catarina, é o único que escape, tá certo? Eu ainda acho que escape pelo fato de jogar na Arena Condá, porque ela é muito difícil. Mas é um time que vai ficar ali embaixo, não vai ter grandes ambições no Campeonato Brasileiro, não. Com relação agora aí, a partida que o Corinthians fez, desculpa, eu acho pouquíssimo pra um time aí que tem o elenco que o Corinthians tem, fazer um gol ali, que na minha opinião foi uma jogada ensaiada, que o Fábio Santos chutou, a bola desviou na cabeça do Mendonça e entrou no gol. Mas antes disso, Domênico Gatto, o Corinthians, ele teve uma boa chance em que o goleiro do Chapecoense acabou espalmando a bola foi na trave, ponto. O jogo do Corinthians resume-se a isso. Aí vão falar, tudo bem, mano, mas ganhou, que valem são os 3 pontos, etc e tal. Concordo. Não adianta jogar bem, empatar ou perder, tá certo? Eu prefiro muito mais jogar mal, Domênico Gatto, e ganhar, do que jogar bem e empatar o jogo, ou então jogar bem e perder. Então, particularmente, matematicamente falando, eu acredito, Domênico Gatto, que o Corinthians, ele conquistou um belíssimo resultado, mesmo jogando mal. Só que, eu espero muito mais desse time do Corinthians, porque tem elenco. E a pergunta que fica é a seguinte, o porquê não tá jogando? Por que caiu tanto de rendimento depois daquela partida contra o Santos? Vamos falar que é o fator financeiro? Beleza, ninguém consegue trabalhar 100% tranquilo sabendo que você tem uma quantia a receber, tá certo? Ninguém consegue. Mas quando tava jogando bem... Tá certo? Inclusive, muitos diziam que era o favorito pra conquista da Libertadores, inclusive eu. Tá certo? O time também tava com salários atrasados. Então, acho que não é só isso. Alguma coisa lá dentro aconteceu e ninguém sabe o que é. Você tem suspeitas? Ah, Portuga, falam aí de racha no elenco, falam uma série de coisas. Mas, sinceramente, eu acho que um técnico capacitado como o Tite é, ele deveria saber aparar essas arestas. Eu ouvindo você falar, tem algo que aconteceu que eu não sei o que é... Alguma coisa aconteceu, Soma. Eu vou te falar. Isso aí é o tipo de coisa que eu acho que se aplica não só ao Corinthians, mas mais uma dezena. Nossa. Sim. Nossa. Mas tem muita coisa acontecendo. Mas sabe que é o problema, Sombra? Quando você muda, por exemplo, ano passado você estava jogando bem, aí esse ano você está jogando mal, você fala, pô, foi a troca de ano, enfim, uma série de coisas ocorrem. Mas o Corinthians, Sombra, foi gritante. É como se fosse o encontro das águas ali. Tava tudo claro, depois passou a ficar tudo escuro. Mas, ó, vou dizer um negócio pra você. Eu assisti. Do dia pra noite, cara. Eu tentei, não vou mentir. A rodada desse fim de semana do Brasileiro foi uma coisa preocupante. A quantidade de jogos horrorosos, de times horrorosos. Impressionante, né? E ainda para completar esse negócio aí de punição com estádio e com portões fechados, deixa mais nojento ainda. Eu vou te falar, se os caras não abrirem o olho, gente do céu, eles vão matar também o Campeonato Brasileiro. Mas sabe que é isso? É a Champions League. Tu fica vendo o jogo da Champions League e depois tem que ver a nossa realidade aqui. Eu vou dizer um negócio pra você. Esse é o problema. Joinville e Palmeiras... É foi uma atrocidade. Você viu o São Paulo e Ponte? Vi, mas a Ponte jogou muita bola. O jogo não foi ruim. Sim, mas o São Paulo foi mal, a Ponte jogou bem. Mas a gente, mas Benja, falar, mas a gente nunca espera nada de Figueirense, de Avaí. Ah, mas a Ponte tem um bolso ajeitado. O problema que caracteriza um futebol pobre nosso é quando você vê os grandes com futebol medíocre. Corinthians, concordo, o Corinthians, pequeno, o jogo concordo. Do Corinthians, sabe, com o Chapecoense? Deu asco. O mas jogo na horroroso. Chapecoense você não tem que esperar. Não, tô falando do Corinthians também. É, esse é o problema. Então, do Corinthians também. E outra coisa, esse negócio de portão fechado. Pô, tanta arena aí, tanto elefante branco. Ah, punir o time. Leva lá pro Pantanal, pra Brasília. Não pode ter jogo com portão fechado. Ninguém vai. É pior ainda. Mano, Pantanal, o jogo vai. Já é ruim. E você ainda tá lá, aquele estado, parece que você tá Corinthians jogo e Cruzeiro treino. Foi lá e não foi ninguém. O pior é que o Benjamin não foi ninguém. Não dá pra foi. Ter jogo assim. Tu tava lotado, mas pelo menos tinha 12 mil. Não dá. Pelo menos tem uma galera lá. Pô, não, em termos deu de prejuízo marketing, pra empresa, pra não foi? Então, deu prejuízo pro clube. Em termos de marketing horroroso, cara. Você não pode ter um jogo de futebol. É. Com portões fechados. Mas isso aí, olha, eu vou falar. A gente tá falando do Corinthians. Ah, de todos. Eu vou te falar. Acho que esse negócio é muito mais abrangente. O futebol coisa, brasileiro apresenta uma grave deficiência técnica. Dá a impressão que hoje você pode colocar o técnico que for, que a coisa não vinga. É depressão. Às vezes o torcedor passa. O torcedor sente que às vezes. Dá impressão. Eu tô falando abrangentemente, hein? Mas isso é efeito Champions League, Sombra. Não, é efeito Champions League. Lógico que é. League, não, o futebol brasileiro, há 10 anos, ele tá feio assim. É que vocês ficam vendo muito jogo da Champions League, vocês acabam talvez metendo o pé pelas mãos. Jogadores desinteressados, porque tecnicamente, fraco. Mas são jogadores desinteressados. Pra um monte de clubes, aí se aplica. Pô, será que o técnico não fala com o jogador? Será que o jogador tá fazendo corpo mole porque não recebe? O cara não chuta no gol. Por que o jogador não toca e sai pra receber? Mas o elenco tá quebrado. Mas eu vou te falar, o problema não é só técnico, hein? O problema não é só técnico. Eu vou te falar, o Marco Paulo Del Nero tá assumindo a CBF agora. Não é possível que eles vão deixar o futebol brasileiro morrer. Ó, o futebol, eles estão matando. O negócio tá morrendo aos poucos, eles vão matar de vez. Aí eu vou falar, não, mas Atlético Mineiro e Fluminense foi um jogão. Ah, gente, um jogo, não tô um falando. Um jogo de tantos quantos. Não pode um de 10. E eu não acho que um todos. Um de 10 ser é bom, impossível, foi bom também. E é impossível que 10 jogos, você tenha 10 jogos legais. Mas não é isso. Precisa ter, precisa parar, precisa fazer uma parada técnica no futebol brasileiro. Precisa fazer um workshop, um seminário. Chama lá jogador, aí, precisa jogador. De qualidade. Dirigente. Também. Traz nego da. Qualidade. Traz qualidade nego, resolve tudo. Traz também. Nego da Champions League, traz nego da NBA, traz publicitário, agência de evento. Sabe, transforma, tenta mudar um pouco. Não é possível. Mas se não tiver matéria-prima, Benjamin, não adianta nada você trazer o Guardiola. Se o Guardiola vier dirigir o Chapecoense, ele vai fazer o quê com o Chapecoense? Você não ouviu o que eu falei? Eu acabei de falar que... O grande problema chama-se qualidade. Não é isso só... o futebol brasileiro não tem, porque a Europa vem aqui e faz como se fosse os portugueses naquela época de 1500. Também, não, mas a Europa leva os melhores. A China leva um monte de refúgio também. Você não entendeu o que eu falei. Eu falei, o problema do futebol brasileiro não é só técnico, não é. Não adianta você trazer treinador. Tem que mudar tudo. Tem que mudar a categoria de base, tem que mudar técnico, tem que mudar jogador, tem pra que mudar a lei do país. Marketing. Não, senão, cara, eu vou te falar. Não adianta ter estádios maravilhosos. Precisamos proteger os nossos atletas. Lixo, cara. O cara só poderia sair daqui com 25. Mas só pra finalizar, vai morar em Cuba. Eu ia falar. Mais lógico, a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu ia falar do Guerreiro agora, mas só pra gente dar uma agilidade nas manchetes aí. Eu vou falar com os ouvintes aí no decorrer do programa. É que você não esperou terminar, mas eu tenho consciência. Tá? Calma, até que eu falei que eu só vou falar do Guerreiro no decorrer do programa. Então, tá bom. Então esperem. Aleluia. Mas já vai falar pra Caxias. Esperem. Vai, passa logo. Você acredita, Sombra? Você acredita? Não. Passa logo. Estádio 97 tem oferecimento da Cato. São mais de 700 contratados por dia pela Cato. Tá esperando o quê? Desperte o seu lado lutador em cato.com.br. Assine já. Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. O Benjamin agora vai falar do Grupo Esser, dos empreendimentos da Esser. Se você quiser depois, pra poupar, não. Eu falo todo o discurso do Mano sobre o Guerreiro, que é o mesmo. Há 6 meses, não vai ter novidade nenhuma, eu falo pra você. E o Andrés copiou a minha frase. Hoje eu recebi um e-mail, o cara falando assim... Absorveu meu raciocínio. Recebi um e-mail hoje, eu quero dizer, são 1000 elogios. A tudo que a gente vai, é o torneio de pôquer, o resort, etc. Mas posso fazer uma crítica? Aí ele vem. Quando o Mano começa a falar do Guerreiro... Ai, ai, ai. Ele fala assim, o Guerreiro é um semideus. É, eu tenho que falar. Não, mas ele deixou bem específico, sobre o Guerreiro. Ah, então, ele vai falar, quer ver, ó. Eu vou te falar. Guerreiro é um semideus. Ó, eu vou te resumir 30 segundos, eu vou te resumir 30 segundos. Vocês estão provocando ele. Ah, não, aí depois ele vai falar de novo. 30 segundos em 6 meses. Aí você vai entrar, ele vai... Vocês estão provocando ele. Quer ver, ó. 30 segundos. Vai. Gente, quem era o Guerreiro antes do Corinthians? Quem revelou o Guerreiro pro futebol mundial foi o Corinthians. O Hamburgo não representa nada. Se o Guerreiro tivesse um ataque no na Praça da Sé, ia morrer. Agora, vem helicóptero, UTI e tal. Agora é o seguinte, ele é um semideus, é semideus. Agora, não tá contente, Guerreiro? Quer 7 minutos? Vai embora. É que eu não quis ver um gravador aqui. O foi embora, caramba, o Corinthians continuou. Parece um mano. O Rivelino. Você entendeu? O Neto. Ué, aí eu vou fazer o discurso do Benjamin. Mas sabe por quê, mano? Porque se o Guerreiro vai embora, ninguém vai substituir a altura. Porque o Guerreiro é insubstituível. Porque o Guerreiro... Você tem que repetir o que você fala. Vocês podem requisitar o papo. Cala a boca. Mas, ó, por exemplo, tem informações... Não, mas... Não, ó, tem o ouvinte. Qual que é o nome do cidadão? Hã? Qual que é o nome do cidadão? Reclamou. Enfim, o fulano de tal. O negócio é o seguinte, dependendo da informação, gente... Não tem como você voltar, por exemplo, e criar uma nova expectativa para que o ouvinte possa... Ah, mano, vai mudar o discurso. Não é. Por exemplo, o William Bonner, quando vai falar da Petrobras hoje em dia... Não. É a mesma coisa. Vai mudar o discurso? Não. Quando o William Bonner vai falar a respeito dos caras aí que estão no Mensalão, no Lava Jato, etc. Muda. Ele muda o discurso? Não, não muda, não. Informação é informação, velho. Informação é informação. Mas então, quando tiver uma nova informação, você traz. Não, mas os ouvintes me perguntam, eles gostam de ouvir a minha informação. Sabe. Mas a audiência é rotativa, idiota. Não, mas não é rotativo, porque é rotativa assim, são 6 meses. Não importa, tem que falar sempre. Segue o jogo. Você quer mais qualidade de vida, amigão? Venha conhecer o Le Village na Casa Verde, o bairro onde eu, Domingo, onde todo mundo nós nascemos lá. Um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo. Um apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. É isso aí, amigão. Esse é mais um lançamento do Grupo S, empresa reconhecida pela qualidade. Então não perca tempo. Venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute de um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Venha visitar o apartamento decorado. Anota o endereço aí. Rua José de Brito de Freitas 295 ou acesse esser.com.br/Le Village, o Village com 2 L's, hein? Se preferir, ligue agora mesmo, 3951-3888, 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias, viver no Le Village também vai ser. Um abração para Paula Gil e para o Rafa Paulan Hor. O Rafa Hor mandou um recado para você. Para mim? É, tá aqui no WhatsApp. Ó. Qual? Avisa ele, não fala teu nome, ele te odeia. Ah. Ó, Rafa Hor, avisa ele aí, se não fosse o mito, a Ponte tinha ganho de 4-0. É verdade. Aliás, eu falei isso agora. É que o Rafa Hor não gosta de você. Não gosta de mim. Mas o Rogério falou naquele gol da Ponte Preta. Ele pegaria aquela bola uns 2 anos atrás. Opa! Falhou sim. O Rogério, uns 2 anos atrás, pegaria aquela bola. Salvou o São Paulo ontem. Putz, apesar de ter salvado, eu achei que ele falhou no gol. Mas deixa o Rogério de lado um pouquinho. Os meus amigos da S lá. Os puta empreendimento bacana. O Alan, o irmão dele, gosta de você, o Rafa, não? Não. Porque você mete muito pau no São Paulo, São Paulo é o maior time do planeta, ele fala. Ah, mas eu não sou chapa branca, hein? Tô avisando, não sou não. Esse é o Estádio 97, oferecimento, vou falar agora da Cato, olha aí. Inclusive, quando a gente fala da Cato, exige uma parada técnica. Boa! Parada técnica para falar da Cato aqui no Estádio 97. Jogador chinelinho tá cheio por aí. Agora, profissional que faz corpo mole para encontrar um emprego novo, merece cartão vermelho, não é não? Então, se a sua conta vive no departamento médico, a promoção tá sempre em impedimento e os benefícios nem entram em campo, já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faça assim, acesse cato.com.br e cadastre-se agora mesmo. Olha, é surpreendente, mas ó, a Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil. É demais, não é? Então tá esperando o quê? Acessa lá, cato.com.br. E Cato é C-A-T-H-O, tá bom? Assine agora mesmo, porque os primeiros 7 dias são grátis. Vá à luta por um emprego novo, a Cato é para quem busca mais. Valeu? Inclusive, ó, importante, porque a gente vem ouvindo, lendo notícias de que o índice de desemprego aumenta cada vez mais. Mas no site da Cato, você consegue ter ali várias ofertas e oportunidades de empresas que estão precisando de novas contratações. Então faça seu cadastro, cara. De repente é nessa mensagem aqui que você está tendo uma grande chance, tá? Vai lá, cato.com.br Globo.com.br. E segue o jogo, seu Bento, segue o jogo. Segue. Colou. Os caras não estão fazendo nem X, velho. Eu prefiro nem X. Tá no não, é melhor ir pro Palmeiras, a gente volta. Você tá caro? Não, temos, temos sim. Ah, então vamos pra Palmeiras. Vamos pro Palmeiras. Eu sei que você Palmeiras, tá. Palmeiras, é. Peraí, peraí, peraí, deixa eu só mudar o hino. Peraí. Pera. Muito estranho isso aí em produção. Não, mas que a produção não me autorizou. Quantas carretas chegou aí? Nossa senhora. Quantas carretas estão encostando, né? Mas vamos é, aqui, seu Bento, fala de nós. Só quero dizer que nós precisamos de reforços urgentemente. Fala, seu Bento. Quero pedir desculpa pra você, viu? Continua virgem no campeonato, né? É. São dois jogos, dois empates. Mas não perdemos ainda. É, não perdeu o Palmeiras. Se isso é bom ou ruim. É. E continua aí no... sem vencer no brasileiro. E o time... aqui, coisa é tudo dois com nós, viu, seu Bento? Seu Bento, tudo é dois com a gente, viu, seu Bento? Dois gols marcados, dois gols sofridos, dois jogos. Tudo dois? Tudo dois. Entendeu? Entendi. O que, que foi que os caras estão bravos aí? Tão estressado. Não, toca. Gente, toca o programa. O Mota dá piti por tudo. Toca. Saiu o Putinho agora porque você tá vendo, sou eu. O que aconteceu? O Rúlio que brigou com ele. Então é isso aí, segue o jogo, segue o jogo. Aline, problema de lugar só, problema de lugar. Peraí, peraí, peraí, peraí, deixa eu entender. A treta foi com quem? Foi com o Rúlio. Foi com... Milagre, né? Comigo também. Foi, foi com o Rúlio. Não tenho livre, dúvida que é Melindre do lugar, Mota. É lugar, não é lugar. Não tenho dúvida que é... Ai... Não, é só ouvir a versão do Mota. O Mota saiu porque tá nervoso. Na hora que ele voltar, a gente hoje, ó, ó, a Aline tá com isso, ela tem razão. A Aline falou pra mim, gente... O Mota é uma... Ele de mulher só tem o sintoma da TPM. Bom, tem razão ali. Ô, seu Bento e meus amigos. Gente, ele Melinda por tudo, Domênico. Vamos ver a versão dele. Mas não jogou o Palmeiras. Segue o jogo. Basta. Segue o jogo. Tamo junto, Landucci. Quero dizer assim, o Palmeiras não tá longe do tudo que foi falado aí. É, futebol ruim, medíocre, fraco. O jogo onde foi ruim. Foi igual o placar, 0-0, oxo. Oh, foi o pior jogo que eu vi no ruim, ano, Domênico. Ruim. Que jogo ruim, cara. Assim, o que que tá acontecendo? Não é possível, LG, não, sabe por quê? É, estranho, né? Eu começo a chegar à conclusão de algumas coisas aí. O Palmeiras veio no Campeonato Paulista, veio meio devagar, né? Perdeu dois jogos da Ponte Preta pro Corinthians, né? Antes de perder a última pro Santos, sim, né? Mas eu tô falando antes, né? Aí depois o Palmeiras veio um lenga-lenga desgraçado. Falei, bom... Tá sendo formado, né? Tá arrumando a casa, tá não sei o quê. Aí o Palmeiras veio, classificou lá, né? Entre os oito times, pegou o Botafogo de Ribeirão Preto. Não é panorama. Presta atenção, não, tudo que eu tô dizendo aqui, esses times do Campeonato Paulista, não servem de parâmetro. Não servem de parâmetro. Mas Portuga. É pra ajustar, né? Então, é aí pra... você vê, pega lá o sensacional Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras ganhou. Ganhou jogando bem. Não jogou, nossa! Não. Que sensação de. Não, jogou foi bem. Ganhou. Não, mas jogou bem. Sabe? Dominou o jogo e tal. É o que se deve fazer um time grande contra um time pequeno. Né? Certo. Aí foi pegar o Corinthians na semifinal. E aí sim se viu um belo futebol. Um jogo de futebol legal, à altura do Palmeiras. Time jogando bem, focado, saiu ganhando, tomou virada, depois buscou o resultado. Tô falando, não vou falar de pênalti, tá, Porto? Tô falando de futebol jogado no... Porque qualidade de futebol. Pênalti pra mim, RG... É meio short, né? É aquela coisa que o dia você tá bem, bate e faz, e outro dia não dá. Então, nos 90 minutos, jogou bem. Você, porra, jogou, parece que agora vai. Engrosou a coisa. É. Aí pegou o Santos... Jogou bem também, com propriedades, podia ter matado no primeiro jogo já o campeonato, não conseguiu. Deu um pênalti. Mas isso acontece, faz parte do futebol, né? E no segundo jogo, também não jogou mal pra cacete, mas jogou de igual pra igual. Perdeu do Santos lá, de 2-1 perder lá, também não é nenhuma... Nossa, que isso é, né, RG? Perdeu pro Santos lá na Vila Belmiro 2-1, qualquer time pode perder, faz parte do campeonato. Mas jogando futebol, buscando um resultado que já tava desfavorável, era 2-0, precisava fazer um pra pênalti e tal, aquela coisa. Aí começa o brasileiro, meu velho. O jogo com o Atlético Mineiro, em casa, com um time mais ou menos quase que reserva do Atlético. O time do Atlético já vem jogando há muitos anos aí. Mesmo o time reserva é bem forte, porque já tá entrosadinho e tal. O Palmeiras jogou um futebol medíocre, no meu ponto de vista. Conseguiu o resultado de 2-2 no finalzinho, era pra ter perdido o jogo. É, não tem mais padrão. Aí vai jogar com o Joinville lá, sem torcida... Não importa, pode jogar com o Joinville lá, em Mato Grosso, em Goiás, na Europa, né? Em São Paulo. No seu quintal. Pode ser no, na casa do Birimbau. Não, tem que ganhar o jogo. É aquele jogo que você tem que computar 3 pontos. Não tem conversa. Dentro e fora. Mas não importa se é lá, se é na casa da Maria Joana. Jogou mal. Aí você chega à conclusão de que algumas coisas, né? Ou os caras estão sem vontade nenhuma. Mas você tá se convencendo nenhuma. Que o Palmeiras hoje não tá com time pra disputar o título. Ou os caras... Muito pelo contrário. Eu vou chegar onde você quer, mano. E muito pelo contrário. Acho que o Palmeiras tem time pra ser... Pra disputar o título, sim. Porque acho que daí... Acabamos de falar aqui. Dos 10 jogos aí, um jogo bom. O do Santos que foi... Não foi puta sensacional, mas foi legal. E o resto tudo ruim. Você teve 8 jogos ruins. Mas ruins de ruins. Ruim, dá dó de ver. Não, sabe, você não consegue assistir. E o Palmeiras estava entre esses jogos aí. Então, assim, mas o Palmeiras tem elenco aí, gente, para chegar a disputar, no meu ponto de vista, uma, sabe, Libertadores para cima. Agora, o que não pode, Oswaldo, é você ficar achando algumas coisas que você tem aí na sua cabeça. Sim. Que o torcedor, ele tem a clara convicção de ver coisas que talvez você não tá vendo, não tá enxergando. Sabe, você de repente tá lá no campo e não tá enxergando, não é possível. O Rafael Marques não tá dando bem lá, não, naquele lado lá. Eu acho que o Rafael Marques, ele vai melhor. E você teve jogos lá que você fez. Ó, contra o Corinthians foi um exemplo. Ele jogou de centroavante lá, ele foi melhor, hein? Foi melhor lá, hein? Você pega alguns jogos aí que ele foi melhor. Você não pode pôr o Leandro Pereira pra ser o centroavante do time, que também é um jogador fraco, hein? Pro Palmeiras, pro nível do Palmeiras é fraco. Pra Chapecoense, esse time é bom pra cacete, cara. É um jogador esforçado, pro Palmeiras não dá, lá. não dá, então não dá. Então assim, e outra coisa, não dá mais, ponto, não dá. Isso aqui é o que eu tô falando, não dá. Só não enxerga quem não quer ver. É só olhar os jogos do Palmeiras e ver. O Zé Roberto, ele não pode jogar de lateral esquerdo. Ontem o Palmeiras... Mas isso eu falei desde a primeira partida, só os Oswaldo que insiste com o lateral. Eu não entendo o que tá acontecendo, porque não é possível o cara não enxergar isso. Ele tá muito claro. Não tem mais físico pra isso. É claro na cabeça de todo mundo ver. Ele não tem mais, infelizmente, mano, ele foi um grande jogador de futebol. Sim. Jogou lá fora, muito bem, jogou Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Né? Experiente pra cacete, bom jogador e tal. Ele é um cara que se cuida, tudo, né? Mas não dá pra ele ser lateral esquerdo, não dá. Ele deixa o volante no máximo. Ele não consegue, ele sobe, ele tem que pegar um táxi pra voltar. Nem de segundo volante, o Zé Roberto tem que jogar na meia. O Zé Roberto tem que ser meia. Meia. O Zé Roberto, ele não pode jogar um tempo inteiro. Ele tem que jogar no máximo meio tempo. E de meia. Quando um meia não tá lá pra jogar. E outra coisa, não dá pra jogar 2 jogos por semana, tá? Eu acho que o Zé Roberto, um jogo por semana vai bem. Oswaldo, o Palmeiras não pode... O que é? Colônia de férias? Tem que jogar. Olha, o Palmeiras tem lá o Egídio, e tava indo bem. Ele jogou, ele estreou bem. Ontem ele tava jogando bem. Ele tirou pra improvisar pra pôr o Valdívia, que não tá jogando porra nenhuma, Valdívia. Perdeu um gol inacreditável ontem. Uma bola lá perto da área ali, Bordô, limpa. No último lance. Ajeitou pra ele. Era o último momento, era pra fazer o gol e se consagrar. Como ele mete o pé na bola, a bola foi parar lá em Florianópolis. Ele chuta com desleixo. Eu vi quando ele chutou. Desleixo. Ele desleixado, não dá. Cara. Tem coisa que... Olha, o torcedor, se você estiver me ouvindo e quiser mandar aí o seu, pro contato, @energia97fm, aí, nossos e-mails aí, mandar mensagem, mande. Se eu tiver errado, pode mandar, não tem problema nenhum. Eu concordo, eu posso até concordar se você tiver um bom argumento. Se eu tiver errado. Agora, não é possível. Não pode o Zé Roberto jogar ali na lateral esquerda. Fica um verdadeiro, uma avenida ali. É uma avenida convidativa para que o adversário venha e jogue por lá e faça gol por lá, hein? É que o Florianópolis, minha gente, vocês vão assistir jogo do Florianópolis. Joinville. Aí? Desculpa, Florianópolis não. Do Joinville? Vocês vão assistir jogos do Joinville? Sofrível, velho. É ruim. Olha, eu vou dizer agora. O Joinville vai lutar. Lembra do Kempis? O Joinville luta pra ficar na primeira divisão e luta muito pra ficar, viu, mano? Luta muito no meu conselho. Eu acho que cai. Pelo que eu vi ontem. É um dos. Porque o Palmeiras deu várias chances do Florianópolis. Os caras têm o Kempis na frente. O Marcelinho Paraíba joga no Joinville. Mal. E tem o Kempis na frente. 40 anos. 40 no registro, gente. Se tá ruim pros grandes, tecnicamente, você imagina pros pequenos. Não, mas o Paraíba no Catarinense ele foi bem. Agora no brasileiro. O futebol do Palmeiras é igual o ânimo do Oswaldo Oliveira. Igualzinho. Você vê ele falando, tá tudo assim, nós, tá todo mundo dormindo, maravilhoso. Olha, não é possível, olha, os jogadores do Palmeiras, pelo amor de Deus, vocês recebem em dia, ouve a Alfa, vocês recebem tudo em dia, sabe, recebe tudo certinho, o Palmeiras é o time que tá pagando tudo certinho, é inadmissível não ganhar do Joinville, Você pode ir lá contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Você pode até jogar a bola, perder o jogo, empatar tudo. Você não pode... Não pode empatar com o Joinville. Ah, mas o Domênico foi fora de casa. Não interessa, pode ser na casa do Birimbau. Na casa do José da Esquina. No meu quintal, como o Portuga disse aqui. No seu quintal. Não pode, pô, não pode. Com o elenco que o Palmeiras tem, com o investimento que o Palmeiras tem, com tudo sendo pago em dia, jogar daquela forma, que desleixo. Parecia, Portuga, um jogo treino. Juro por Deus, sombra. Se você assistir, é um jogo treino. Desinteressado. O empate tá bom. Aí errou aqui, aí errei o passe aqui, não vai atrás. Puta desleixo, velho. Vai pro inferno todos vocês. Tem que jogar bola. O time do Palmeiras tem elenco pra disputar campeonato. Agora, fica nesse lenga-lenga aí. A coisa tá andando. Duas rodadas, nós estamos a 4 pontos atrás do líder, hein? 4! Depois reclama. Abre o olho, senão a coisa fica lá atrás. E aí, a gente já viu esse filme aí, hein? Já vimos esse filme. Contra quem é o próximo jogo? Time grande, eu nem sei quem é. Já ver contra quem? É domingo, Goiás 11 da manhã. Casa, é domingo 11 da manhã. Goiás em casa. Se não ganhar do Goiás em casa, pode começar a encomendar aí a cabeça do Oswaldo, hein? Oswaldo, ó, meu Deus do céu, velho, não é possível. Já, Domênico? Mas não é. A gente... Três rodadas, porra! Olha aqui, ó. Eu tento dar um voto de confiança. Três rodadas, Domênico. Três rodadas, Portugal. Olha aqui, ó. Olha o Portugal, ele tá desde o Paulista. Quando eu pensei que ele tinha dado um padrãozinho pro time, eu acabei de dizer pra vocês aqui, pra não falar que eu tô errado. Quando eu achei que ele deu o padrão pro time, que foi lá no, até o Paulista... Pô, o time tava jogando legal, mano. Você via algumas jogadas até legais. Sabe, passe, tabela, RG. O RG viu o jogo, os dois contra... Não tinham as tabelas envolventes e tal. Acabou isso tudo. Agora contra o Atlético Mineiro não teve nada. Contra o Joinville não teve. Ô, Domênico, mas você quer que eu fico esperando o quê? Acabar o campeonato? Passar a informação aqui também. Oswaldo, pelo amor de Deus, dá jeito no time, cara. Porra, você que é o comandante dessa porra, meu. Eu acho que ele não comemora o 7 de setembro no Palmeiras. Mas o negócio é o seguinte, Domênico, tá acontecendo agora Deus, também aí, ó. 7 de setembro tá longe, hein, velho. É, mas eu acho que ele já não comemora no Palmeiras. Eu acho que antes. Ah, não dá. Há outros feriados antes. Eu também acho. Mas eu vou apostar em setembro. Não tem Corpus Christi agora? Tem. Corpus Christi. Ele vai estar aqui. Corpus Christi é daqui duas semanas. 9 de julho, um feriado paulista. Também. 6 de junho é feriado. Mas, ó, o negócio é o seguinte, Domênico Gato. Tá acontecendo agora aí também o julgamento aí do jogador Dudu. Meu Deus. As informações aí constam, Bento, que ele entrou aqui por uma porta lateral com moletom na cabeça. Moletom? Não quis falar com a, não quis falar com a imprensa. Cabeça baixa e o ratinho falando barbaridade. Moletom na cabeça? É mentira dele. Os caras não mostram a cabeça. Inferno, sabe igual aquele cara que quer sair da delegacia sem ser visto? É, sem, filma ele aí, velho. Sem nenhum paparazzi tirar foto. O Dudu entrou assim no tribunal. Mas olha. E o advogado do Palmeiras um cochichou com outro, você falou. Ô, mano, sabe o que vai dar? Vai dar alguns jogos suspensos no Campeonato Paulista e, então, ó. Então, o julgamento aqui, já começou? Não, o julgamento vai começar às 6:30. Então a gente vai trazer aqui informações. Sim, e na sexta no pouco eu falei que o Coisa já tinha perdido o jogo lá, o Boca. Ah, eliminado. E a FIFA disse que não ajudar em nada o Boca. Não, mas era uma informação extraoficial. A decisão final aconteceu no sábado. Sim. E outra, houve um foi diagnosticado que o Gás é um preparado de muitas pimentas e ácido. Tem um jogador internado, o Boca foi muito mal. Com uma inflamação no cerebral. O Boca foi muito mal. 4 jogos. Não era da polícia, né? Fiminho, né? Não era, mas o laudo, o mano tinha razão, sombra. O laudo deu o que era, mas não era. Ó, só pra acabar de complementar com relação ao time do Palmeiras, o Oswaldo, ele tem... Aliás, não só ele, eu não sei porquê. Vocês podem ver, todo jogador, todo treinador de futebol, às vezes ele pega alguns jogadores que ele gosta, e aí ele leva pro time, ele carrega, né? Aí ele carrega, e aqueles caras são deus pra esse cara, velho. Olha, eu vou dizer uma coisa, não pode, cara, não pode. O Rafael Marques não sai do time, o Gabriel, tudo bem. O Gabriel, ele merece estar no time. Ele merece estar no time. E o Rafael Marques, não é que ele não pode estar no time. Ele pode até estar, mas tá fora de posição. Tá errado, tá jogando de forma errada. São os infiltrados do grupo. Exatamente, sabe? Aquela coisa que você não consegue, sabe? Não vai. Então, Oswaldo, pelo amor de Deus, dá jeito no time. Se é que você tem condição de fazer isso, né? E tá parecendo que não, hein? Mas, Jojo, e o barco tá andando, É, Jojo, não pode jogar ele com o Leandro, viu? Exatamente, vovó. Mas um dos dois isso pode. Aí, vovó, olha, a senhora que tem idade já sabe. Porra, o cara não vê isso, não é possível. Você fala assim, aí vem esses caras e fala, ah, você nunca jogou bola na vida. Eu não preciso jogar bola, não, velho. Eu consigo ver. Aqui nunca ninguém jogou bola, mesmo porque nós éramos profissionais. Aqui, desculpa, mas eu consigo, às vezes, desculpa, viu, com toda a minha... E eu não gosto de ficar me perfazendo, nunca faço isso, não gosto mesmo. Mas às vezes eu consigo ver jogo melhor que muito cara que tem que estar ganhando dinheiro pra cacete. Por quê? Por que você fala isso aí? Ah, juro por Deus, cara, não é possível, cara. Os caras olhar e não conseguir mudar um time, sabe? O Palmeiras tem peça pra mudar um time. Pra mudar? O Kelvin devia jogar mais. Então, pô, não é possível, cara, não é possível. Mas aí é diferente. Sabe, outra coisa, Osvaldo, o Valdívia, ele não pode ser Deus, que ele não pode, ele é ele mais 10. Não é. Não é. Isso foi no ano passado, não é mais. O Valdívia não tá jogando bola. Ah, esquece. Esse não está jogando bola. Vai pra seleção. Não tá com a cabeça. Vamos fazer no clube. A coisa fluir. O Valdívia não tá com a cabeça. Vamos fazer a coisa fluir de outra forma, hein, gente? Outra forma. Palmeiras não pode. Osvaldo, Palmeiras não pode jogar com um meia de criação. Não pode. E esse meia sendo o Zé Roberto. Não pode. O Zé Roberto pode ser meia junto com mais um. Com Cleiton Xavier. Não dá. Não, Porto, não dá. Porque você pega, por exemplo, o Zé Roberto ontem. Aí quando ele poderia jogar de meia junto com o Valdívia, ele tira o Zé Roberto do meio pra pôr na lateral esquerda. Ele tirou o Egídio. Não dá. Não dá, não pode. Tava porque bem o Zé Roberto, ele vai bem na meia, vovó, mas quando é contra time... E ontem foi time pequeno, hein? Mas ele não tem aquela velocidade mais, ele não tem agilidade. O Zé, ele é bom jogador ainda. Dá pra utilizar no meio. Mas ele sozinho é facilmente marcado. Exatamente. Se você tem não tiver dois. Isso. É. Mas isso é um não, trivial. Mas chegou que ele outra só. Porra, mas não é possível. Mas pro Portuga, como é que pode a gente ver as coisas? E o cara não vê. RG, me ajuda aí, porra. Eu quero pedir desculpa no final do ano pra ele. Quem jogou bem ontem foi o Vitor Hugo, né? Sim, o Vitor. Todo jogo joga. Desarmou bem. Ele falha algumas vezes, aí as pessoas... Bem. Que... Vou olhar rápido. Ele é um cara rápido. Olha, tudo bem. Ele falhou em dois lances lá contra o Corinthians e... Contra o Santos. Mas ele é voluntarioso e rápido. Mas contra o Corinthians, né? Mas pelo menos, mano. Mas tudo bem, mas pelo menos. Mas ele foi lá e fez o gol contra o Corinthians. Ele vai lá e faz o gol contra o São Paulo. Ele vai lá na área e faz gol. Sampaio Correia, ele salvou o time também. Então, pode ser que ele até pode errar lá atrás, mas ele tá fazendo gol. Então, não posso criticar esse jogador jamais. Jamais. Jamais posso criticar um cara que às vezes ele erra, mas ele vai lá certo. Ele corre. Eu tenho que criticar quem tá errando. Ele, viu, Jojo? Quem bastante, erra, viu? Erra e não ajuda. É uma pena. Porra. E o Valdir sabe jogar muito mais que aquilo que tá jogando. Quando joga. Quando joga, hein? Ah, esse esquece. E não pode. Não pode o Valdir ser... Nossa, ele chegou, ele tem que entrar em campo. Sabe? Não tem. Às vezes não tem que entrar. Põe outro, pô. Talvez tem um puta monte de gente. E o Cleiton, quando volta, a gente tem informação? Então, o Cleiton faz falta no time também. Parece, cara, que esse final de semana volta ele e o afrouxa. Porra, velho, não é possível, cara, não ver jogo de Domênico, futebol. Domênico, não desgaste toda a sua artilharia no começo, velho, do programa. Não é isso. Há mais palmeirenses aí. É, rapaz, que vou daqui dizer, a pouco vão ligar o rádio e falar assim, nossa, o Domênico não fala nada do Palmeiras. Não estão ouvindo agora, que eu vi depois, né? Há mais palmeirenses e São Paulinos. Vamos até as 20 horas. Vamos até as 20. Ah, olha, gremistas. Olha, o Grêmio também é outro. Não, para. Mortal não, né? Mortal, todo ano. Isso que vocês estão vendo. Inaugurou, do Estádio 97. Informa. A gente ia tocar essa música aqui, ó. Novo, põe no placar. Já deu, né? São Paulo perde muito, fica sem criatividade. Meu Deus. Ponte Preta 1, Freguês da Ponte Preta 0. Sim. Comemorou que o Rivar perdeu pro Guarani, ó. Perderam pra Ponte. É, rapaz. É. Diferente, né? É tradição. Só queria ligar a macaque na mortífera. O senhor Goiânia, vai comentar, né, do que aconteceu? É jogo sem torcida também. Tem algum fato novo hoje, né? Tem. Qual? Tem, o Tricolor subiu o Matheus Reis e o João Paulo. O atacante do João Paulo. Meu nome? Acho que também viram que, por coincidência, né? Ataque, tá meio devagar. O João Paulo subiu. E o Matheus Reis também. O João Paulo, que é centroavante, destacou na Copa São Paulo. O Matheus Reis também, lateral esquerdo. Também fez uma boa Copa São Paulo, parece ter qualidade. Por enquanto, qualidade, esses dois. Na base, pelo menos, foram dois jogadores que se destacaram. Sombra, se ele ficar em pé, ele é melhor que o Reinaldo. Se ele ficar, não, se ficar em pé, é uma porção ereta. Vai fazer mais. Melhor que o Reinaldo, se ficar em pé. Se eu falar do São Paulo, sobre o São Paulo, é muito simples. Infelizmente, tá na cara, que aqueles jogos contra Corinthians e Cruzeiro realmente foram as exceções. As regras agora, a regra é... Esse São Paulo morto, apático, né? Um São Paulo que não se empenha nas partidas, mas se empenhou contra o Cruzeiro lá, aqui no Morumbi, e contra o Corinthians, é verdade. Mas quantos jogos o São Paulo fez durante o ano? E dois jogos, para esse tanto de jogos que o São Paulo já fez, é muito pouco. É muito pouco. Então, é mais um pouco de São Paulo, aquele efeito Milton Cruz que fechou com a galera, acabou, né? Etc e tal. Esse é um efeito que já passou, nitidamente já passou, né? Porque já foram dois jogos medíocres contra o Cruzeiro e principalmente contra a Ponte Preta, jogos patéticos. Tá, até o discurso dele, né? Tá claro, mais uma vez. Se é que existe uma sobrevida ao Milton Cruz, também não deve ser muito longa. Você, né, viu o discurso dele? Tá na UTI, não. Ele falou que não consegue motivar os jogadores. É, não consegue. Aí é obrigado ainda ouvir o Milton Cruz vir falar. O Muricy falou. Não, é assim, cara. Puta, faltou público no estádio. Não tem nada. Graças a Deus, porque se tivesse público, fatalmente seria o da Ponte Preta, né? Que ia incentivar mais e mais o seu próprio time. E o torcedor São Paulo ia vaiar o time. Possivelmente, o São Paulo que estivesse ontem ia chamar muitos de pipoqueiro, muitos de FDP, pede pra sair, ou queremos jogador. Então, não vejo de outra... Desculpa, Milton, mas assim, a falta de torcida ontem, ruim pro jogo, claro, mas pro São Paulo, benéfico, diante daquilo que o São Paulo tava apresentando e do que a Ponte apresentou. Fez nada. Aliás, um intervalo aí, né? A CBF quer fazer do Campeonato Brasileiro um simulacro de torneio internacional, de Champions ou de inglês. É aquele portalzinho bonito, aí, né? Aquela foi aquele portalzinho ali feito pelo Raildo. A vola num pedestal, né? A vola num... Quem é o cara que faz? Tá. Raildo. O Raildo? O cara no, a bola num pedestalzinho? Foi aquele portal. Aí os caras entram... Um time de cada lado, vai lá, se cruza, não sabe pra onde vai. E o estádio vazio, aquela beleza. Oh, que aqui, aquela beleza. A bola ali em cima. A bola no meio, aí o juiz tem que passar pelo negócio, pegar a bola. Olha, desculpa. Ó. Que é aqui, patético. Mano. Não, é patético. É horroroso. Pronto. Feio, Fecha parênteses. Então, São Paulo, nitidamente, é o time aí que vai ficar dependendo aí de Ganso e Pato. E, infelizmente, o Ganso, até hoje de manhã um colega me mandou um link, já que saiu, era o pior momento do Ganso nos últimos anos. Pior momento, ou seja, já tava mal, agora com o pior, é horroroso, horroroso. O time inteiro apático, horroroso, mas vou falar, tem um capítulo especial pra Pato e Ganso. Porque com o nome que tem... Não pode, né? Com o pequeno histórico que tem... Ou sobre a declaração do Pato falando que tomou o gol no... Eu vou chegar lá. Poxa, tá ridícula, poxa. Não pode apresentar um futebol tão fraco. Não pode apresentar um futebol tão fraco. Sem contar a lentidão do time todo do São Paulo Futebol Clube, né? E mais. Aí você vê onde estão os nossos jogadores e com a cabeça onde eles estão. O Portuga falou bem. O Pato sai de campo e diz... É que tomamos o gol no final, entre mais ou menos isso, tomamos o gol no final, aí depois foi... Não houve tempo de reação. Ato falho, ato detalhe falho. Pra você que não sabe. O gol da Ponte, o 1-0, o gol único do jogo, foi aos 13 do primeiro tempo. Primeiro tempo. Onde tá a cabeça do atleta profissional que recebe, em tese, R$800 mil por mês, segundo divulgação da imprensa. Na 400 do São Paulo, 400 do Corinthians. Onde tá a cabeça pro cara achar que não deu pra reverter, porque tava tarde... Porque o gol do adversário foi no fim do jogo, sendo que o gol foi aos 13 do primeiro tempo. Então, isso aí é falta de comprometimento, isso é falta de... Sintonia. Um grande amigo, envolvido muito com as coisas do futebol, me disse: Sombra, você sabe o que falta no São Paulo Futebol Clube? Falta um Ronaldão. Eu falei, mas por que Ronaldão? O Ronaldão é grossão, ganha tudo que podia, jogava sério, dedicado. Ele falou assim, porque no vestiário, meu amigo... Nego que tava mais ou menos, o Ronaldão chegava junto. Mas, ô Sombra, com relação a esse papo do Ronaldão, do Ronaldão chegava do Pato, junto e na hora de ir pro campo... Arrepiava o cara, né, velho? Joga, hein? Arrepio, mas, gente, eu não trataria com ironia. Eu vejo, às vezes, as pessoas na mídia aí fazendo ironias com relação ao Pato, aí, essa declaração dele. Sombra, eu acho que essa declaração tem que ser levada a sério. Eu, se fosse dirigente de São Paulo, se eu fosse aí, talvez, o Milton Cruz, alguém da comissão técnica, eu tô falando sério agora. Você é louco. Eu levaria o Pato pra fazer uma tomografia. Aí, não, mas eu tô falando sério, gente. É sério mesmo? Isso aí pode ser um problema de ordem neurológica, você sabe muito bem disso. Isso daí pode ser uma crise de ausência, que às vezes o cara não sabe onde tá. Eu já passei por isso, mas é verdade. Crise de ausência, gente, para, mano. Para, Sombra, para. Crise de ausência. Por isso teve crise de ausência quarta-feira. Juro por Deus, uma vez... Não, mas é verdade, uma vez eu tava voltando... Sombra, eu tava na 23 de maio, eu tava voltando pra minha casa... Eu não sei que raio que eu fiz, eu fui parar na Castelo Branco. Eu só me dei conta que eu tava na Castelo Branco quando eu já tava lá. E aí, você fez o quê? Dei a volta e voltei. Dei a volta e voltei. Mas juro por Deus, não sei porquê, eu tava na Castelo Branco. E eu não lembro do percurso, não lembro da... Eu lembro... A última vez que eu... Não, a última vez que eu vi... É verdade. Mas RG, é verdade. A última vez que eu me recordava... o que eu tava fazendo, eu tava na 23 de maio. Ah. Do nada, Sombra, eu apareci na Castelo Branco. Você imaginou? Não lembro como eu cheguei lá. Não, peraí, vem cá. O que eu fiz? Você imagina tudo que você fez até a hora de chegar não lá? Não sei nada. Você não lembra? Ele tava no colo do negão falando, chegou, eu tô fugindo não, aqui. Eu tava no carro. Não sei. Eu lembro, Sombra, eu tava na 23 de maio, eu tava voltando pra minha casa, eu peguei a Marginal Tietê. Não, você não lembra? Não, tá louco, tava no carro. Negócio é o seguinte, fui parar na 23 de maio. Até aí. Viu? Não, eu tava na 23 de maio. Úmido. Fui parar na Castelo Branco. É. Agora vocês estão pensando, cara, o mano usou o quê? Não usei nada. Não usei nada. Se tivesse usado, teria dito. Tem gente que tem essas crises de ausência. Não, mas isso foi uma crise de ausência. Usou o quê, mano? Não, mas não usei nada, é sério mesmo. Mas, velho, sombrar. É verdade. E não custa nada, ainda mais pro São Paulo, que é um clube que tem estrutura, levar o Pato pra fazer talvez aí uma tomografia. Não, eu sou. Então, porque São essa Paulo, declaração é muito séria, Sombra. Não, eu não o levaria. O cara não pode ser fazer... assim, eu cara. Não levaria outro dia ele tava reivindicando a titularidade e ontem ele não sabia em quanto tempo o São Paulo tomou o gol. Brincadeira, hein? Não, é brincadeira. É muito agora, louco. Agora, sem falar do São Paulo. É o louco, né, meu? Mas só repetir um negócio que eu falei agora há pouco. Porque se é o Domênico, vocês iam encher o saco. Ah, eu, de novo. É doido, que o Domênico é zureta, que ele é isso. Que ele fala assim, é verdade. Se é o Domênico Gato, nisso, ele fala assim, então, eu já sabia. Ô, Sombra, hoje tem o talk show da avó. Fala, avó. É toda segunda agora, né? É igual a televisão. Ah, entendi. Toda segunda tem um talk show, da avó Olímpia. E quem só falou? E hoje a gente ganhou da loja um bonequinho. Dodozinho, vai, tá junto com... Ah, é o Domeniquinho. Eu? É o Dodozinho. A gente chamou Dodozinho, mas é o mesmo. Dodozinho, então tá bom. É pra não pagar os royalties. Ah, os Reuters? É, que tem uma loja fazendo. Os Reuters. Ó, desculpa também, queria agradecer a cadeiras do Palestra, viu, Bebeto, que eu ganhei a cadeira do Palmeiras, do antigo Palestra, viu? Você ganhou uma cadeira? Acabei de ganhar, olha, tô feliz, viu? É mesmo? Vai botar no jardim, vovó? Você vai botar no seu sofá? Não, eu vou colocar... na cadeira de balanço. Não, Matinha, eu vou fazer um negocinho de ouro, pedir pro Marco sentar, molhado. Molhado? É, assim? E depois eu vou botar... No gesso. Gesso. Como se fosse a calçada... Das mas você vai querer que a bunda da fama. Você vai querer que o Marco sente nessa cadeira? Mas você vai querer que ele sente de roupa ou sem roupa? Não, com roupinha, né? Com roupinha? Pra ficar a bundinha certinha dele. Então, o Domênico falou que acho que devia marcar os bagos na cadeira. Que isso? Viu? Só tô agradecendo porque é um presente legal. É cadeirasdopalestra.com.br. Eu também ganhei 2 ingressos pro Palmeira Tour. Eu vou levar o Jojo. O assessor do Paulo Nobre. Jojo está convidado. Aonde? No turno que é dia, tarde. Fica pro jogo do brasileiro do Palmeiras fora de São Paulo também. Já te convidaram para a delegação? Você quer fazer sucesso esse Palmeiras Tour? É dar para cada nego que pagar o negócio se for. Você dá 5 minutos de bate-papo ao final da tour com o Oswaldo de Oliveira. Nossa! Aí vai demais, né? Mas é muito legal isso, porque, pô, a gente é o único programa, né, de futebol e rádio que tem um representante oficial da diretoria do Palmeiras. Não, não tem nada disso. Mas eu acho que isso é arriscado, porque depois, quando você pode criticar, talvez, algum ato da diretoria do Palmeiras? Não, não tem nada disso. Tá certo? Eu acho que é complicado você ficar aceitando presentinhos da diretoria. Ué, aceito. Tá certo? Porque muitas vezes, ó, o que tem de jornalista que se vende por causa de camisa que clube manda, velho. Ah, Deus do céu. Não tem isso, não. Porque, não. É verdade. Não vi uma crítica dele pro Paulo Nobre. O Oswaldo, então você fala do Oswaldo, parece que tá falando mal do pai. Não, fala não mal do meu disso. Pai, mas não fale mal do Oswaldo. É que era pra esperar. O Elvido virou. Até a volta tem o preço. Se ele jogar mal, vou falar. O Paulo, Paulo Nobre botou dinheiro no clube, ele é... Pô, não liga não, pô. Ó, se tivesse alguém do Palmeiras ligado, envolvido no Lava Jato, ele ia defender. Ia levar bolacha, levar cigarro, ia levar cobertor e travesseiro. Ah, para com isso. Aí você que ganha do guerreiro. Tá? Só um negócio, eu falei pra você e pro Mota. Vendidinho. Eu falei, ó, vocês vão ter ganso e pato no mesmo time. Vocês guardem que eu vou falar. Aí você falou pra mim. Eu vou acreditar. Eu falei, vocês vão ver o que é bom pra tosse, hein? E o Muricy falou hoje, você viu? É muita falta de alma num time só. O Muricy falou que o São Paulo é um time muito lento. Muito lento, precisa de velocidade. Muita velocidade. Sim, tudo bem, mas o elenco que tá aí foi montado pelo Muricy. E precisa definir se... Desculpa, senhor Muricy. Pelo amor de Deus. Desculpa, Muricy, mas esse elenco que tá aí foi montado pelo Muricy. Então, caberia o seguinte, nesse momento, se a crítica é a velocidade do time, o Muricy chega e fala o seguinte, olha, então chega e fala, ó, o time é lento. Eu, quando tava lá, pedi jogadores de velocidade e não recebi. Agora, a partir do momento que não fala e não assume a cumplicidade na montagem do elenco, né? Porque fala assim, então tem que chegar e joga a direção de São Paulo aos leões. Tem que fazer isso. A não ser que ele tenha sido muito parceiro dos caras e não queira ter jogado aos leões. Mas ele fala assim, olha, é lento, Nunca, ele disse que é difícil ganhar jogo assim. Então, quando ele tava lá... Ele deu o diagnóstico certo, né? Ele deu o diagnóstico certo. Só falta a vacina. Só queria que ele tivesse dado o diagnóstico e a vacina quando ele tava lá. E resolvesse, né? E quando ele tava lá. Porque o elenco que tá aí foi montado junto com a anuência. Planejado. E eu queria dar o parabéns pro Mota. Falou diagnóstico, não errou. Ele falou diagnóstico, mas ele leu diagnóstico com GUI. Só que os caras foram parceiros do Muricy. Ele foi parceiro dos caras, mas os caras não foram dele. Porque ele entregou, né? Ele falou que os caras simulavam contusão. Deixa eu só falar, mas isso é em 2013. Deixa eu só falar. Mas ele vem sendo parceiro desses caras há quanto tempo, né? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Eu sei que é muito rápido. A Portuguesa começou o seu projeto... Vai subir. Série D 2016. Como assim, Série D? Ela conseguiu perder. Mas Portugal Londrina é difícil, mano. Então, mas ela perdeu pro Londrina, sem torcida, em Londrina, tomou gol no último minuto. Então, projeto não mudou nada, não mudou nada. Eles estão empenhados, mas eu não tenho dúvida. Mas eu não tenho dúvida que o Londrina é muito mais favorito a subir do que a Portuguesa. Tem o Celcinho? Porque você vai ter jogo depois que foi estádio fechado, é isso? Fechado. Tudo bem, mas na hora que tiver torcida, vai estar cheio de londrinense. Sabe onde que a gente vai jogar agora? A Portuguesa jogar aqui, não vai ter ninguém. Sabe onde que a Portuguesa vai jogar? Sábado, Sombra? Não. Pacaembu. Balandro, eu tô bravo, hein, Balandro. A Rede TV perdeu o direito da Série C, Balandro. Da Série C? Pra Rede Vida, Balandro. Não acredito. Vocês estão de brincadeira, hein, Balandro? E olha, adivinha quem está na Rede TV de volta? Agora vai chegar olha a hora, dia. Olha a hora, eu vai, e o Silvio. Vai chegar o Juventus e não vai chegar a luz, hein? Mas é verdade. A gente vai ao primeiro ouvinte do Estádio 97 no ar, mas agora, Benjamin, quero que você fale com todo o carinho da Honda. Ah, por favor. Vou falar, Zombinha. Olha aí, você que tá aí todos os dias no trânsito, parado, e o tempo passando, E você não vê a hora de realizar seu sonho do quê? De ter uma moto Honda escapar desse caos, não é não? Lógico. Mas olha, amigão, chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é fácil, é barato, não tem por que se preocupar. É a hora de você comprar sua Honda e mudar de vida. Gente do céu, são parcelas a partir... de R$94 por mês. Você não ouviu errado, não. São parcelas a partir de R$94 por mês. Você viu como é simples? Viu como é fácil? Cabe no seu bolso, amigão. E o melhor de tudo, você não paga juros. Olha que frase bonita. Você não paga juros. E com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você ainda economiza no combustível. E o consórcio Honda é a maior administradora de consórcios do Brasil, hein? E conta com a credibilidade da marca Honda. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. 5 milhões de motos, então, amigão. Chegou a sua vez. Mas olha, presta mais atenção agora no que eu vou falar, hein? É super importante você comprar o seu consórcio com quem é especialista em moto. Você trabalha, dinheiro hoje tá suado, a coisa não tá fácil. Ela trabalha, conta teu dinheiro, faz tudo certinho. Então não arrisque comprando de qualquer um por aí. Invista no seu dinheiro com segurança e numa empresa séria e confiável. Lógico, consórcio Honda. É, tá aí ainda, Bá? Tá esperando o quê, Bá? Não perca tempo, chegou a sua vez. Vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Um abração pro Danilo Pisani, pro Fábio Tadoni. Os caras são corintiano roxo. O cara fala, ó, minha vida é o Corinthians, os dois, ó. Danilo minha vida Pisani, é você. Danilo Pisani e Fábio Tadoni. Boa. E olha, quem ligar, Sombra, todo ouvinte que ligar no Estádio 97 e falar a seguinte frase. Chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Ganha um boné da Honda muito legal. Anotou a frase aí, produção? Chegou a sua vez. Consórcio é Honda, Sombrinha. Outra frase legal pra você ganhar prêmios também aqui. É, só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. É isso? Isso. Olha que legal. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com o meu filho. E você ganha um kit Bozano e um par de convites para o Kidzania. Voltaram os convites para o Kidzania. Que legal, o pessoal vai curtir. Ah, é muito legal. Demais. Estádio 97... Foi lá, né? Estádio 97 tem oferecimento da Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão. Perfect. Também é um oferecimento de Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. e Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Tem ouvinte no ar já. É. Alô? Alô? Chupa Domênico. Ah, pro inferno você. Aí. E o Sombra se arrependeu de ter zoado o Pato. Por quê? Alô? Quê? Porque eu dei uma aula de crise de ausência. Que baralho. Quem tá falando? Você viu? Desculpa interromper, você viu que eu tô quase conseguindo, viu? O cara foi pro gol, não devolvi a bola, ficou. Eu tô de saída lá, viu? Quer coisa já? Ah, você é outro. Cheio de nome, etc e tal. Nome. Porque a gente vê o time tomar baile do Sport de Recife. Eu concordo de você. Você viu o elenco que eu tenho? O time jogou na frente. Não, e outra. O amigo é ruim. Porra. Aí você vai ver lá, desculpa o ouvinte, mas desculpa. Pode falar comigo. O Flamengo é grande time. Eu sou grande treinador. Você vê o Diego tomar baile do Sport. Por quê? Né? Aí acaba empatando com o Diego Souza no gol, o adversário. Não devolvemos a bola. Aí você vê discurso também do Luxemburgo lá no vestiário dos negros. Não, o Flamengo precisa ter essa intensidade o jogo todo. Todo técnico, você vai ver, time que não tem intensidade, time apático. Mas o culpado é ele que não tem intensidade. Agora fala o convite. E o jogo do Flamengo tá vendendo no pay-per-view, porque tá até agora rolando. 24 horas você compra. Tem até virar, né? É. Até virar sobre a placa. Mas o Flamengo não tem elenco mesmo, né? Alô? Alô? Quem é? Fabiano. Fala, Fabiano, tudo bem? Tudo bom. Fabiano do quê? Cardoso Borges. Ô, Mota, em cima do que você falou, o RG vai falar, mas hoje no futebol brasileiro, se você montar um time mais ou menos, você ganha o campeonato. Pagando em dia um time mais Depende, mas tem time mais ou menos que não joga. Mas São Paulo é um time mais ou menos. Você tá contando o quê? Que os caras vão ter aquela união de vestiário, vão correr, vão ter intensidade, não vão ter apatia. Eu acho que um time mais ou menos. Eu acho que um time mais ou menos hoje no Campeonato Brasileiro e salário em dia, a probabilidade de ser campeão é enorme. Mas na boa, o Palmeiras não tá voando. Hã? Por que o Palmeiras não tá voando? Não sei. É um time mais ou menos. É um time que tá bem pago. Mas na boa, Sombra, é por isso que não dá pra criticar o Jin Shin-chung lá, o cara da Coreia do Norte. Tá certo? O negócio é o seguinte, Sombra, o coreano do Norte que é feliz. Cara, mentira. Eu vou falar o porquê. Sabe por quê? Porque o cara não acompanha a Champions League, ele não sabe o que é. Tá certo? Ele se contenta com o futebol coreano. Porque ele tem de parâmetro, é futebol coreano. Muito pelo contrário. O Sombra acreditando que ela tem internet. Olha, quando era criança, ia direto na Disney. Ele sabe, mas o povo não, cacete. Então, mas você falou que ele não... Não, eu tô falando com base do povo. Pensei que você tá falando do presidente. Que o povo não tem parâmetro, ele tá dizendo. O cara que mora na Coreia do Norte, esse cara é feliz. Porque o parâmetro dele é o que ele tem ali, tá certo? Se é uma merda ou não, ele tá feliz com aquilo lá. Mas é verdade, é verdade. Não dá pra criticar tanto o cara assim, não. Os caras matam qualquer coisa. Então, mas acontece, todo mundo morre. Aqui na Paulista é pra morrer também. É verdade. É uma barbaridade. Por que você não passa um ano lá? Passaria, mas esse é o problema. Porque eu conheço a Austrália agora. Mas, por exemplo, o coreano lá, o coreano do Norte, O cara só conhece aquilo, Sombra, é ditadura, não tem internet. O cara nunca viu um filme pornô. Não tem mulher feia. Vocês estão ironizando, mas a observação dele é perfeita. Lógico que é perfeita. Mas lógico que é. Ele não tem comparativo. Tudo que eu falo é embasado, gente. No caso do futebol, feliz é o torcedor da Coreia do Norte. Ele não conhece o Messi, ele não conhece o Neymar. Estrela Vermelha pra ele lá. O máximo que ele conhece é o Parque de Sung lá. O Atlético Shenzhen. O Parque de Sung é do Coreia do Sul. Então, mas ele viu no pôster. Ele viu no pôster. Ele não coloca no portão. Então, assim, o cara parte disso lá. Parabéns, é verdade. Parabéns, você foi muito feliz. Mas é verdade. É porque tudo que eu falo aqui vocês levam na ironia, mas eu sempre tenho razão. Não seja justo. Não, mas tem é verdade. Tem um time lá de cachorro que é o Deportivo Chico. Peraí, que esse assunto é interessante. Mas o cara vai cair. Não vai. Coitado do você acha que esse negócio de internet, você acha que os caras não dão os migué e consegue? Dá nada. E o medo? E o medo de dar um migué? Cara, não entra no Google e põe um lá no subject. O Google deles é diferente. Não, mas aqueles backbones já filtram tudo, já não entra Google lá. Nem entra. Na China, quer dizer, você acha que nem os vídeos de sacanagem, nem os sites de... Não. Nem, mas você esquece. Aí eu vou te falar, aí é melhor, aí não dá pra viver. Não dá, você tá louco. Alô? Aí dá. Falei. Não dá. Alô? Alô? Oh, quem é mesmo? Fabiano. Fabiano. Idade. Qual que é a idade, hein? Tenho 27. RG. Sim. 2.7, hein, hoje. Quase que o Fabiano vira Fabi Mês, hein, velho. Ah, sensacional! Agora, hein, RG? Vou bater também, pô. Carlos Alberto, você... Já apanhei bastante. Você não voltou a morar com as mulheres? A mulher tá reclamando. Como é que chama a minha mulher? André. André de Nóbrega. Só assim pra ir, minha... Voltou? Voltou, né? E a minha outra mulher tá no programa. Esse não. Sombra é um candinha, velho. Ô, velho, e qual que é o bairro que você mora? Marcelo tá lá. Vamos ver se o Ben já acerta aí, né? Meio difícil aí. Não, só não inventa nome. Não, vamos lá. Vila Diva. Ah, é a minha vila. Vila Diva é Zona Leste. É a minha vila, menina. Você conhece mesmo, Benja? Oi? Conhece mesmo? Lógico que conheço. Que é, assim, é um bairro pequeno, né? Ah, mas é ali bairro pertinho. Pequeno. É perto da Moca. É, ali mesmo. Pra isso, parabéns ao Juventus que subiu pra 2 ontem. Porra. É. Meteu 4-1 no Osasco. Mas não foi campeão. Não foi? Ah, mas não preciso. O que interessa é subir. Fala em Juventus. Pô, não tinha mais grana. Outros vendeu tudo. Ô, Galindo. Fala aí. 3 mil. Galindo. Deixa eu mandar um recado aqui pro Galo. Que é mais que no jogo do Palmeiras e no jogo do São Paulo. Mas do Palmeiras não podia entrar ninguém, você tá louco? Isso é outra história. Mas tá louco. Para com isso aí. Você viu a renda de São... Desculpa, você viu a renda de São Paulo e Ponte? Zero. É 35 mil em negativo. Menos 35 mil. Não, não pode ser. Anunciado. Ele falou porque o prejuízo é o time em campo. Porra. 35 mil reais negativo. Menos. Pagar arbitragem. Custo, é o custo. Custo. O que você quer falar com o Galindo? Depois eu falo. Ô, deixa eu te falar. Ô, Cardoso, aquela quadra da Coca-Cola ainda tem aí na Vila Diva ou não? Tem sim, o Vasquinho. Velho, vou te falar. Eu perdi um jogo aí faltando 10 segundos uma vez. Choro até hoje, raiva. Ai, eu chorei. Eu me unhei no meio da quadra. 2-1 depois de jogar. Aí o time é bom aí. E o time aí, brother? Aê, mano, vai Corinthians. Vai Corinthians. Ei, vai, Deus, não vai paga pra, nada. O bagulho é o seguinte. Vai Corinthians pro inferno. Vai você pro inferno. Pegadinha do malandro. Não, pelo contrário, pelo contrário. Errado, pelo contrário, é um mané. Não, é um mané, vai ele pro inferno. Aí, sobra, sobe o hino aí, sobra. Qual o hino? Bola dupla. Tomou rolinho, né? Tomou rolinho. Aí, ó, peraí, Oba, pega um binóculo aí, porque eu não vejo ninguém na minha frente. Não vejo ninguém na frente do Corinthians, viu? Não vejo ninguém lá no horizonte, velho. Ó, o binóculo aí, ó. Aproveita e vê se você consegue ver o Guarani do Paraguai. Não vejo ninguém na minha frente. Olha pro Paraguai aí, ó. Ô, Fabiano, fala, Sombra. Vamos aí, rapaz, estamos aqui no momento sem parar, o momento mega dinâmico aqui do estádio 97. Ou seja, o Sombra falou que você vai embora rapidinho. aproveita. Esse mano é um solidário. É um lixo. Ô, Fabiano, então aí, cara, o que você gostaria de falar do tricolor? Ah, cara, eu tô, né, chateado pra caramba com esse meu time aí, né, mas... Fazer o quê, né? A gente torce até o último jogo feio. Nossa, dá até desânimo de assistir, né, cara? Você dormiu? Tá quase dormindo, porque, meu, tava com a minha namorada em casa lá, vamos jogar lá, vai, não gosta muito, mas, pô... Você sabe por que não deu pra dormir? Assim, meu, vou fazer outra coisa, não dá, cara. Você sabe por que não deu pra dormir? Tá com a namorada em casa, falou, vamos assistir um filme de sacanagem. Já tinha assistido já, né, mano? Ó, mas você sabe por que não deu pra dormir? Porque a ponte provocou fortes emoções. E o Rogério então, defendeu. A parte emocionante do jogo foi proporcionada pela ponte. E o Rogério salvou. Você fala a verdade, se tivesse torcido, a situação era mais feia. Era muito pior. Eles pressionam bastante. Fabiano, eu vou dizer um negócio pra você. Quando o São Paulo contratou vários jogadores de grande nome, há algum tempo atrás, Ganso, Luiz Fabiano, eu vou ser sincero com você, eu fiquei feliz quando houve essas contratações. Fique feliz. Qualquer um ficaria. Sombra, eu fui na apresentação do Luiz Fabiano, cara. Você, o Mó tem mais uns 60 mil, tava lá. Bom, mas é o que acontece. Eu fiquei feliz com essas contratações, porque aí vem aquela coisa do eu torcedor, né? Você fala, pô, mas, ó, bota no papel, que legal. Eu lembro até que o técnico do São Paulo, era o Ney Franco, e ainda estava em negociação a história do Ganso, Ney Franco falou assim, já tô até desenhando o time com o Ganso aqui. Né? Então você já começa a ver, nossa, Ganso, Luiz Fabiano, né? Você começa... O problema é o Ney Franco desenhar isso. Não, aí você fica, você como torcedor fica feliz. Você também desenha, né? Mas a gente acha que tem que se apegar a algumas histórias dentro do futebol, de times que foram... Eu acho que tem mais exemplo de futebol, de time de futebol de sucesso montado com jogadores de produtividade e não pelo nome, do que daquele que é montado só com o nome. Eu vou te falar um negócio. Exemplos recentes, São Paulo e Corinthians, exemplos recentes de times montados por bons jogadores, Às vezes, assim, é uma troca aqui, uma troca ali, é um da base que sobe por ali, é um jogador que vem do time pequeno, mas houve olho clínico para montar o time. E quando se monta o time, não basta ter o olho clínico para ver o futebol que o jogador joga, mas também qual é o comportamento de vestiário, como é o comprometimento desse jogador extracampo, qual é o comprometimento desse jogador dentro do campo. E qual o momento na carreira, então, Sombra? Se o cara já não tá... E se também já não tá... precisa ver que momento... O momento dele tá na carreira. Isso, ele quer crescer. Isso. Olha, meu momento da carreira... Olha, Não. Tô aposentado. Foi bom. Tá aposentado. É, exatamente. Tá satisfeito. Porque a carreira, ou você tá no começo dela, ou no meio, ou no fim. É verdade. Né? Você termina... E arde, viu, meu? É? Não é, porque às vezes você vai pra um lugar que você não quer ir, né? Você vai mal, aí arde, né, meu? Mas desculpa atrapalhar seu raciocínio. Então, vai lá, Alberto. Fabiano. Então, você precisa ter um futebol montado dessa maneira. Ah, mas não precisa ter nome? Sim, desde que você tenha certeza de que esse nome que você está trazendo é um jogador que vem compromissado, que não vem estragado, né? Que eu, assim, acho que é o caso do Michel Bastos. Que é o caso do Michel Bastos. Por exemplo, o Kaká, o ano passado, a gente até falava assim, pô, 6 meses, acho que não vai nem dar tempo de adaptar. O próprio Ben já foi aquele que mais falou, nossa, o Kaká vai passar férias aqui. O Kaká, apesar de não ter mais aquele momento técnico exuberante, mas o Kaká foi fundamental ano passado. Ele era o técnico do São Paulo dentro do campo, ele era o cara que melhor distribuía o jogo, melhor enxergava o jogo, ele se dedicava, corria, se matava. E o time corria por ele também. Aí vem aquela história, não, mas por causa do Kaká o time corre. Então, mais uma vez, mostra-se que você tem que saber montar o time fora do campo primeiro, com caráter, com dedicação, jogador que vai se dar, vai se entregar. Jogador tem que, fome, que não é chinelinho. Com certeza. Tem fome de conquista, né? Que tem fome, tem vontade de conquista. Né? É um jogador com fome, leva o Walter, mano. O Marco Aurélio Cunha, né? Hoje conselheiro do São Paulo. Às vezes a gente conversa, ele fala assim: jogo, um time se monta em vestiário. É no vestiário que você vai. É o vestiário que ganha jogo. Agrega, né? Isso. Você vê filme lá de nego lá, que o técnico, às vezes até baseado em fatos reais. O cara chega lá, o cara não tá nem aí, né? Ah, dá um pro seu lado? Né? Às vezes o cara tem até o nome, você afasta o nome. Afasta o nome. Bota um que não veio lá, que ninguém dá bola. Ah, que nem o Moneyball. Moneyball é baseado em fatos reais. Né? Sim. Nas estatísticas. Você pega o cara lá que ele tinha o braço torto. Ah, mas pra fazer aquele determinado negócio, ele é bom. Então põe lá o cara que é bom. Tudo bem que não dá pra comparar o beisebol com o futebol, mas tem que se aplicar um pouco disso também dentro do futebol, né? Tá terrível, Fabiano, tá? O São Paulo e N outros clubes que são entediantes de ver. Com certeza, mas assim, só eu queria levantar um outro ponto, assim, né, no caso. Por exemplo, o Reinaldo, cara. O Reinaldo, Paulo Miranda, Edson Silva, vamos lá, Denilson, que pra mim é fraco. Por que que é tão difícil dispensar esse jogador? Já mostrou pra todo mundo que não dá certo, que é ruim, é fraco, não é time pra jogar, não é jogador pra jogar, é time grande. O que esses caras estão fazendo lá? Por que que não Fabiano, consegue? Tem que cumprir contrato. Agora, você notou que todos os nomes que você falou... E eu não sou advogado de defesa da presidência de São Paulo, nem dessa direção. É. Não sou, aliás, eu sou bem crítico. Mas todos os nomes que você falou são da gestão do Juvenal, dos últimos anos de gestão do Juvenal, que foi uma gestão horrorosa nos seus 3 últimos anos. Aí faz aqueles contratos... E tem que cumprir, né? Você vai fazer tudo o quê? Tudo que você falou aí. Tudo jogador contratado nos últimos anos pelo Juvenal. É. Tudo. Mas prometeu Coca-Cola, não deu Guaraná. Eu dava o dinheiro lá na hora. O que você achou da história? O Muricy hoje até falou também que o São Paulo tem que definir. Eu concordo com ele nesse sentido. Tem que saber quem é o técnico do São Paulo. Tá passando o tempo. Olha, essa história de esperar técnico... O Muricy tá me saindo melhor como comentarista do São Paulo do que como técnico. E isso é complicado pro Muricy. Eu gosto do Muricy, mas ficar falando depois que você saiu do negócio, você tava no contexto, não deu jeito. Mas ele fala agora como torcedor. Ah, mas é meio ruim, mano. Ele sempre amou o São Paulo. Não, sim, claro. Isso não pode, ninguém pode cobrar do Muricy. Ele pode falar. Mas ele fala de um contexto... Mas ele falou uma coisa certa. Não, sim. O São Paulo tem que definir o técnico. E até o Milton tem que assumir a cara. Ou ele é técnico ou ele não é. Hoje o profeta da desgraça veio na minha sala e falou assim: Quem é esse aí? O profeta da desgraça é aquele que não viu o time ganhar fora de casa. Né? Ah, o Marcão! O profeta da desgraça. O profeta da desgraça. Mano, hoje, cover. Ele falou: Aí, Sombra, tá ligado? É, o Tricolor vai naufragar nesse campeonato, aí vai estar lá na frente brigando pra não cair. O Muricy ainda vai estar desempregado, mas já vai estar bem de saúde. Vão trazer o Muricy pra tirar do limbo de novo. Mentira. Isso aí não é novela. Não, é uma novela isso acontecer. Ei, ô, Sombra, você não concorda que na saída da Libertadores, o Milton comprometeu demais, cara. Eu tava junto, tava torcendo pra ele, assim. Eu queria que ele ficasse. Mas ele comprometeu demais. Mas eu acho que é um todo, ali, viu? Ele não tomou, não. Mas, ô, amigo, na boa, quer saber? Foi melhor assim, pelo menos descansa. Descansa, é verdade. É igual o parente que tá, às vezes, numa situação ruim, né? É verdade. Não, o Corinthians também se enquadra. Olha, mostrou que não ia longe. Mas o Corinthians também. Libertadores agora. Daqui pra frente é só assim, velho. Não, mas o Corinthians, essa Libertadores também, se pegasse agora na próxima fase aí o Racing, tava na cara também. O Racing vai espantar. É melhor assim, porque aí descansa. Fabiano. Não cria expectativa. É verdade. Você não fica sofrendo, até lá na frente. A gente já sabia, né? Eu sofri mais 15 dias. Ficar sem dormir. Mano, foi aquela melhora contra o Cruzeiro contra o Corinthians. Desculpa, Fabiano, repita. Os caras têm que jogar pelo Rogério ali também, né? Pô, ah, vão jogar assim, viu, velho? Cada um ali joga por si, parceiro. Cada um joga por si. Fabiano, não sabe de nada não, irmão. Fabiano, o Pato ontem, quando acabou o jogo... É. Ele, na entrevista, ele não sabia nem o tempo que o São Paulo tomou o gol. Você quer que ele jogue pelo Rogério? Mas isso pode ser aquele de ausência. Se você pergunta pro Pato que cidade é essa, ele fala o Wembley. Ele nem sabe que o Rogério vai parar. Mas eu acho uma hipocrisia esse negócio. Ah, o cara tem que jogar pelo fulano. Imagina. Ele tem que jogar pelo salário que ele joga. Acho que ele tem que jogar pelo clube. Milhões, tem que honrar a camisa, salário. Vou jogar pelo fulano. Não, com isso. O cara ganhou milhões. Às vezes o fulano nem gosta do cara. A gente que é torcedor, né? Mas que é assim, né? Não, o torcedor pensa assim, mas no jogador não. Esquece. Amigo, você quer ganhar um boné da Honda? Opa, manda aí, Benja. Me ajuda aí que isso aí eu não sei, velho. Eu vou te dar uma dica, ó. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. Chegou a sua vez, o consórcio é Honda. Ah, você ganhou o boné da Honda, tá bom? E só a linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal. Ah, mas hoje mudou a frase. Mudou a frase, hein? Hoje Só a Bozano, tem um jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só a Bozano tem um jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Ganhou um kit Bozano e um par de convites para o Kidzania. Esse Kidzania aí é, mas é só para qualquer criança, né? Não, é de 4 a 14 anos. Ah, tá. Mas é pra criança, viu? Não é pra adulto, não. Não, tipo, não tem o filho, né? Ah, então não adianta. Não, mas você não tem um sobrinho, você não tem um enteado? Tem. Ah, então sim. Você não tem algum bilisco aí que tem um filho? Ô, Domênico, eu queria levar o Mota, não posso? Não, mas, de 4 a 14 anos, mas vale a pena, aqui, é top, velho. Vou dizer pra você, Benjamin, leve seus filhos, dois, eles vão amar. Eu vou esse sábado. E outro, é muito legal. Eles vão gostar mais da Kidzania do que de você, Benja. Esse sábado eu vou com eles. Com certeza, com certeza. Pode levar. Um abraço pra você, Fabiano. Tudo de bom. Pô, vou mandar uns. Deixa eu mandar um abraço aí com o Catum no WhatsApp aqui, pô. Então escolhe os 5 melhores amigos só. Ixi, eu vou mandar os caras que estão ouvindo você, que os caras são que nem eu, fã de vocês. Escuto vocês todo dia, Zé. O Dário, São Paulino. O Ney, corintiano. O Elto, palmeirense. Mandaram chupa pra Domênico, chupa pro Sombra. Colete, chupa. Mas eu vou falar, velho, vocês são fera, vocês são impagáveis. E valeu. Aí, por favor, cara, um amo ela aí pra minha namorada que tá escutando aí. Tá. Qual o nome dela? Cíntia. Ô, Cíntia muito, hein, mas hoje... Desculpa, mas tem um cara que quer me bater, velho. Deixa ele só dar um oi pra vocês, um cara tá chorando aqui, velho, do meu lado. Não, tá muito comprido. Tá muito longo isso aí. Um abraço! Tchau! Derrubou mesmo. Olha lá, nossa, ficou sem um abraço. É momento sem parar, no pique. É momento sem parar. E aqui o esquema, o nosso novo diretor é o Palhacinho. Nossa, o Palhacinho morre. Corta pra mim, cara. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência com o aplicativo Sem Parar Táxi. Você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade. Sem parar em todo lugar, até no táxi. Alô? E quem fala? Alô? Quem fala? Alô? Adilson. Como? Adilson. Alô? Alô? Adilson, tudo bom? Alô? Tudo bem, Dodô. E você, Dodô? Bom, graças a Deus. Adilson do quê? Alô? Adilson Gregolini de Campos. Elétrico. Ó. E quantos anos? 3.6. RG. Hoje. Segundona, 3.6 aí na cachola. Ah, nem merda. Ontem, rapaz. Olha o respeito aí. Ontem eu comi... Ontem não, sábado, eu comi feijoada. Sim. Bom. E sábado é dia de feijoada. Feijoada, bom. Mas aí me arrependi, meu Domingo. Por quê? Eu peguei um... Sabe aquele... Sabe que eu gosto de pimenta. Você gosta. Eu também gosto. Aí você pegou também uma pimenta forte. Aí peguei uma forte. Ah. Você não tem hemorroida, e a tampinha, a tampinha tava solta. Aí quando eu adicionei a pimenta, caiu aquela porra toda. Nossa. Você parecia um jogador do River. Sensacional. Salvou a hora. Aliás, sábado, a feijoada que tem no Bourbon lá, a criança chorando. Sensacional. Liberta aí. É a criança chorando ali. Não é criança, é uma ambulância, pô. Liberta aí. É impressionante a violência em São Paulo. Me ajuda aí. Alô? Alô? Qual que é o bairro aí? Vamos ver se o Benjamin vai acertar. É só não inventar. Jardim Estereolanda. Ah, Estereolanda. Olha, eu vou te falar assim, é onde eu conheço, é perto do Butantã. É isso mesmo. Porra, irmão. Lembra do Sérgio, do Jardim Estereolanda, que ligava aí? Sérgio Paulo. São Paulino. Ferreira Barros, né? Barros, é. São Paulino. São Paulino, São Paulino. Ouviu, Beija? Oi? Sérgio Paulo Ferreira Barros. Não entendi. Eu fui seu vizinho. Foi vizinho, senhor. Aonde? Eu morei no Parque Continental, você morou na Vila Iara. É verdade, morei na Vila Iara, pô. E também morei, depois quando a coisa ficou boa, tem uma época que eu ganhei um turuzinho, eu morei ali no Parque dos Príncipes. Ah, opa, aqui do lado. Ô, irmão, eu nunca moraria nesse bairro, irmão. Por quê? Qual é o nome do bairro? Que ela é estéreo, né? Era estéreo aí, Holanda. Boa, RG, é nóis. Essa é boa, boa. Ah, então tá bom. E o time aí, brother, qual é? Ah, é nóis, Dodô, é nóis. Nós quem? Palestra! Vai Corinthians. É nóis. Chupa. Vai Corinthians, vai, mano. Trouxa. Ó, amigão. Oi. Ó, amigão. Oi. O Andrés declarou ontem aí no programa Mesa Redonda aí que dificilmente o Guerreiro ficará. Ele falou que por ele não renovaria. Mas e tem aí? Que renovar mesmo, mano, tem que ir embora. Tá muita palhaçada já. Não quer, quer aquele emprego, mano. Quem quer, quer. Quem não quer, tchau, filho. Ué, mas o Corinthians não vai sentir falta dele, cara? Ah, mas não depende só dele, desculpa. Ué, mas o Corinthians não tem um atacante como o Guerreiro mas hoje. Mas peraí, se fosse o São Paulo, vocês eram a favor... Vocês estão falando do Corinthians? Vocês eram a favor que o São Paulo desse 7 milhões de dólares sem ter como pagar salário e dar 7 milhões de dólares pro Guerreiro? Tu vai cair mal no grupo, palhaço. Mas um atacante como Guerreiro hoje no mercado não tem. Peraí, vocês estão todo mundo criticando o Corinthians abrindo mão do Guerreiro? Eu quero todo mundo não, acho que tá certo. Eu quero ver aí, eu quero ver se você é São Paulino, você é santista, seriam a favores? A China ou do Palmeiras eu não vou dizer, porque o Palmeiras tá com as contas em dia e pagando salário em dia. O Palmeiras tem um marca-passo chamado Paulo Nobre. Você paga o pau, gambá. Você é santista, você... Ó o porta-voz lá da diretoria lá. Você é santista e você é São Paulino? São Paulino, seriam a favor de um clube que está com déficit de 50 milhões no ano, com salários atrasados, e ainda gastar 7 milhões de dólares para pegar o Guerreiro? Mas eu não acredito que... Claro que não. Eu acho claro que a pedida do Guerreiro para um outro clube brasileiro não é essa. Acho que essa pedida... Mas não será muito eu acho que essa, né, eu mesmo? Acho que é diferente, sim. Tá, não é 7, é 7. Ué, só se ele for um tapado, então. Eu acho que é o seguinte... Eu acho só que... se ele for um estúpido, ele já tá no Corinthians, é idolatrado, vai pedir mais... Eu acho que essa pedida... Você acha que propositadamente é pro Corinthians? É pra não ficar? Eles gastaram muito com o Pato e ele quer igual. Justamente. Olha, eu acho que é o seguinte, a contratação do Pato... Ela ferrou o Corinthians num monte de coisa, não só financeiramente, como nesse quesito também. Esse foi pior, né? Porque 40 milhões, fala a verdade, Pato, né? Mas um erro não justifica o outro. Não, mas não tem nada a ver o erro. O Guerreiro tem que se basear no que ele ganha, tá certo? Que é muito dinheiro e não ficar olhando pro rabo dos outros. Outra também é o seguinte, eu não tô falando que isso aí não é uma informação. Não é o Guerreiro falou que eu... Tô falando o que eu acho. Não, mas ele já deu uma indireta uma vez na mídia, ele citou um Pato, sim. O Corinthians jamais poderia ter comprado Alexandre Pato. O Love aí os caras falam assim, ah, agora é fácil falar, não, quando o Corinthians foi contratar o Pato, eu falei, gente, o Milan, pra soltar um jogador de 23, 24 anos, é porque alguma coisa tá errado. Não tem jogador brasileiro que vai pra Europa em time do primeiro escalão e volta. Matuidi. Só volta quando tá com 32, 33. Não, mas ele parabéns a Matuidi, campeão e aí ele ganhava, da França aí Mundial. Aí o salário dele que foi divulgado, que era 800 mil reais por mês, custou 16 milhões de euros. Aí o cara tá lá vendo, pô, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conto, aí ganho bem menos. Tá bom. Quanto você acha que ele pediria? Quanto você acha que ele pediria? Vai, o Palmeiras, tá, vamos falar que é o que tem dinheiro hoje, aparentemente. Vamos falar de achou, gente, eu duvido, sinceramente. Eu duvido que o Guerreiro pediria menos dinheiro pra jogar em algum clube brasileiro. Eu duvido, e eu dó. O Guerreiro, ele pode talvez aí pedir um outro valor aí pra sair do Brasil. E acho, sinceramente, que pela pedida dele, RG, por ele estar irredutível de não abrir mão de 7 milhões, ele já tem alguma proposta engatilhada. É estranho. E essa proposta, no meu entendimento, Vem ou da Rússia, ou vem da China, Alemanha. Ou vem da Arábia. Não, a Alemanha eu não acredito que pague isso num jogador de 31 anos de idade, tá certo? Mas eu acho que Rússia paga, pode ser que numa dessa aí a Arábia pague, a China pague. A Alemanha não é um mercado daqueles muito comprador, não. E se comprar, o investimento é num jogador jovem. Barato. Imagina. O Santos, ele não tem espaço não, RG. Agora na base... Ricardo Oliveira. Agora jogar em outro clube brasileiro, aceitando uma proposta de 4 milhões, eu duvido. Na base do achômetro, eu penso que seria ridículo, grotesco, e ele fazer um negócio desse, uma condição menor para um outro time brasileiro. Duvido também. Mano, vai lá no Guarani, faria isso? Ó, o cara só faria isso se ele tivesse extremamente puto com o clube. Pô, traz o Santana, e não é o caso do Guerreiro para com o Corinthians. Oh. O Guerreiro, ele sabe as dificuldades que o Corinthians vem sofrendo, tanto é que ele mesmo disse que só aceitaria conversar a respeito de uma possível renovação quando tivesse quitado já os atrasados com os outros jogadores do elenco. Ah. E acho que o Guerreiro, ele tem essa consciência. Oh. Mas volto a falar aqui. O Andrés, ele partilha do mesmo pensamento que o meu. Eu sempre disse isso. Nenhum clube brasileiro pode ser refém de jogador, gente. Nenhum. Adilson. Oi. Agora, uma das coisas que mais ferra aí no caso o Corinthians... É que aquele que, em tese, foi trazido, não sei se para fazer sombra ao Guerreiro, mas simplesmente para repor o Guerreiro, é o Wagner Love. O Wagner Love veio em condição física. Eu ouvi uma entrevista do... Mas ele já veio zoado lá da China. Então, eu ouvi uma entrevista do preparador físico do Corinthians, dizendo o seguinte, quando os caras vêm da China e da Arábia, é um problema. E no Vagas. É um problema por quê? Demora muito pro cara se readaptar. Condição demora física, demais. Né? Diz que pra recuperar a condição física... Eles não treinam. É muito demorado. Pouco. Assim, não, o número de jogos é muito menor, acho que talvez treinem muito menos. Jogo à noite, por causa outra do calor. Coisa, o nível de competitividade também é menor. Então, o cara, ele pra ganhar um jogo, ele precisa fazer muito menos. Só pega pé de breque marcando? Ele precisa fazer muito menos. Mas, então... independentemente disso, também tem outra coisa, Sombrão. Eu acho que não é só o cara, isso quando não, vai, hein? Pra esses lugares aí, ele volta tão com o burro na sombra. Também tem acho essa, que ele né? Não tem mais aquela... Ambição. É ambição. Olá. Pra ele tá tudo bem. Se ganhar, ganhar. Se não ganhar, o cara não tem 50 milhões. O cara vem estafado, né? Eu não tô dizendo que é o cara. Vem estafado de grana, de mas coisa. Mas não é regra, né? Não, de grana ninguém fica estafado. Não, mas um cara desse, ele, tá, ele não tem ambição. Alex não é regra. Veio de lá, não veio? Hã? O Alex não veio de lá? Eu pensei não. Na carreira do Curitiba. E, então, mas, jogou, não deu. Mas o motivo é diferente, aí, gente. Fim de carreira. É fim de carreira. Tudo bem. Então, fim de carreira. É o último ano do cara. É que eu falo, o cara volta fim de carreira. É. O cara volta o aí Sheik não veio? Não, peraí, gente. Sheik não veio também de lá? Não, olha, calma. Não, ele tava aqui. Vocês estão confundindo. Alex veio da Turquia, que é um campeonato pegado. É tecnicamente fraco, mas é pegado. É fraco, mas é pegado. Você tem lá uma rivalidade de 3, 4 times, você entendeu? Mas tem lá, os negros ainda disputam lá a Copa da Liga dos Campeões, desculpa a Champions, desculpa. Coletivo, desculpa. Disputa lá o outro torneio lá, o. A UEFA, Liga. Copa da UEFA. Copa UEFA. Pô, dá uma risadinha, senão acho que você ficou bravo comigo. Não, nossa, não tá fiquei. Carente, hein, Rudy? Nossa, tá hoje, tá carente, hein? Nossa, que menina, cara. Tá naqueles cara. Dias hoje, velho? Tá ovulando, Rudy? É. E o Alex voltou no fim da carreira. Voltou no fim da carreira. O Sheik fez um bate-volta lá. O Sheik fez um bate-volta na Arábia. Depois ele voltou pra cá. Fluminense, Flamengo. Você sabe onde eu fui descoberto, Sombra? Lá no trio do Asa. No trio do Asa? O dirigente lá do Algarrafe lá. Então, isso que eu queria falar. Algarrafa. Fala, amigão. Ô, mano, você acha que o Sheik tem que renovar com o Corinthians? Não. Eu acho que o Corinthians. Ó, o planejamento do Corinthians, ó. Tem que dispensar o Sheik. Tem que dispensar o Fábio Santos aí quando vencer o contrato. Tem que dispensar o Guerreiro também. Não dá pra fazer loucuras. É, se tiver a possibilidade de vender o Gil, vende o Gil. Se tiver a possibilidade de fazer negócio com o Ralf, vende o Ralf. Faça Malcom. Negócio com o Ralf. E vender o Ralf, eu vou se tiver embora. A chance de vender o Malcom, mesmo tendo aí 30% dos direitos do jogador, mas só de vender quem? Também. Tem a chance de deixar um time pra jogar o brasileiro. Não, tem que fazer a reformulação, gente. Tem uma hora que no futebol você tem que parar e organizar a cozinha, cara. Mas não no meio do campeonato. Mas faz parte, Benja. Não dá pra escolher o momento, cara. Não dá pra escolher o momento. Grava, guarda a gravação, grava o que ele falou. Conforme acontecer, depois eu quero ver o que, não, que ele mas, fala mas, lá mas, em mas acontece, gente, é normal. Mas você vê como o futebol é curioso? Esse mesmo time, não era esse mesmo time que estava na mão do Mano Menezes? Era. Então, esse mesmo time na mão do Mano Menezes não virava e você dizia, não é ruim, não é um time ruim. De fato, não é. Aí veio o Tite, aí virou aquele turbilhão no início do ano. E agora caiu naquela rotina que era a mesma com o Mano. Mas o que precisa acontecer aí, RG, talvez é uma faxina, porque tem jogadores ali que já estão com uma certa idade, já ganharam muito dinheiro, já fizeram história. E muitas vezes esse cara, quando tá com a barriga cheia, é igual o gato de armazém. É o Christian. O gato, quando tá com fome, gente, ele sai pra caçar. Concordo. O gato, quando não tá com fome, quando ele tá com a barriga cheia, ele deita em cima do saco e descansa o dia inteiro. Tem muitos jogadores do Corinthians que estão nessa situação do gato gordo, cara. Adilson! Gato gordo. Você que torce pro time do gato Garfield. Gordo. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Muito obrigado, viu? Prazer em falar com vocês. Prazer é todo nosso. Deus. Tudo de bom pra vocês aí. Valeu, mano. Valeu, mano. Fica com Deus. Vá, fica com Deus pra ele, Benjamin. Você é um mal educado da porra. Ô, você tá carente, hein, mano? Eu não. Eu, mano. O Benjamin tá sendo... Toma essa, mano. Não, pelo contrário. Ô, Zé Carente lá, ó. Só pedi pro Benjamin responder aí o agradecimento. Fala, amigo. Com Deus. Você não sabe se você acredita? Eu pratico era um modelo com você, mano. Ô, mano. Você curte o aeromodelo aí, mano? Da hora. Não, não. Ô, da hora, mano. Ô, mano, eu vou comprar um Cessna aí pra mim. Eu vou comprar um Cessna agora a combustão. Eu quero um extra 300. Ó, muito louco, hein? Você tem que falar com um cara aí chamado Dante Machado, cara. Isso aí é lazer de gente muito pobre. Ô, Dante Machado, me manda aqui o nome da sua loja virtual aí pro amigão aqui, que eu vou fazer um jabá pra você. Ele vai estar com um drone no campo. Não, nosso amigo Dante Machado, ele vende peças aí e aeromodelos, cara. Ó, pra quem não curte, ó, vale a pena. O cara pode começar com elétrico aí, que é mais legal. Ó, é muito louco. Baixa aí um simulador no computador, joga um pouquinho no computador, vale muito a pena. Quando cai, mano? Ah, quando cai, conserta. Quebra. Um abraço, Adilson. Esse é o Estádio 97. Valeu, parceiro, esse é nóis. Momento sem parar. Muito legal. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em nossos hobbies, todo lugar. É legal os ouvintes terem os nossos hobbies. Bicho. Podemos discutir a respeito disso. Alô. Autorama, aeromodelo. Drone, né? Alô. A drone eu acho meio bobo. Aeromodelo é aquelas modelos que... Aeromoça. Nossa, tem uma mistura de nojo com dó. Não sei qual que é o... Alô? Alô? Quem fala? O meu sentimento. Ô, Dodô. Opa, quem é? Ô, é o Dodô. Sandro Parejas. Alô? Palejas, tudo bem? Parei. Ó, Palejas Pepe. Boa noite, galera. Parei. Ó, oh, mais um jabá, tá encaixando todos, né? Olha, tá difícil, hein, velho? Olha, depois... Ah, nosso amigo, chefe Benedetti, mano. Depois que o site tá anunciando aí o jabá.com, você e o Landucci... Eu não, eu tô fazendo jabá pra um amigo meu. Palejas Pepe, caraca. Não falei nada. Olha. Não, ele me lembrou. Quantos anos você tem, meu caro? 36, Dodô. RG, 3.6 hoje. Ah, agora me deu tristeza. Ah, por quê, RG? Ah, o nome dele me lembrou aquela situação deliciosa em que eu vivi. Ah, é? Algum tempinho recente atrás. Em Spanish. O que aconteceu, RG? Ah, eu comendo tanta palejas, velho. Ah, entendi. Sensacional. Lá em Barcelona, velho. Você gosta, RG? Nossa. Também tinha aquele bandido Leonardo Pareja, né? Que foi morto. Sai daqui. Me ajuda aí, Domingo. Seu time tá uma porcaria também, velho. O teu tá ótimo. É brincadeira, meu Botafogo de Ribeirão Preto, velho. Pareja. E ó, precisando de piloto, fala com o Aragão aí, ó. Leandro Aragão, o Facebook dele. Agora chega a pagar o seu precisando de piloto, fala com o Leandro Aragão. Olha, vou dizer um negócio, hein? E o Aragão, ele já sai na frente que ele tem um laudo psicológico aí que ele não jogaria um avião no morro. Quando esse cara morava na Vila Maria, ele empinava a pipa, capucheta. Agora ele, era um modelo. É só o poder, né? O cara empinava capucheta. Você conhece o Aragão também? Você pegaria um avião? Ó, o hobby do cara é avião. Joga cricket. Esse ele é popular. Fim de semana em Miami, assim. Sandro, que time você torce? Eu sou corintiano. Vamos falar de aeromodelismo. A Domênica sabe qual que é o meu hobby. O mano vai casar e não vai gastar um tostão na massagem da casa dele, velho. É o rosa, né, Domênica? Ô, amigão. Ô, Maria. O que tá acontecendo com o Corinthians, meu? Apesar da liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tá jogando tão bem. Qual que é o hobby dela? Qual? Tá faltando dinheiro, só pagar os caras que ele joga. Fala comigo que eu tô carente, mano. Essa tá carente. Eu falei que a Domênica sabe qual que é o meu hobby. Lógico, a tua mãe. Ah, tá nervoso. Ô, mano. Fala, velho. Deixa eu só aproveitar, da última vez que eu liguei aí, foi dia 14 de novembro do ano passado. Minha menina quase me matou, cara. Tá vendo? Quem te matou? Um beijo pra ela aí, a Giovana e a minha mulher Viviane. Esquece. A Giovana quase me mata, cara. Não esquece não, velho. Esquece pra ver o que acontece. Não, ela só ouvindo lá no outro quarto. A igrejinha fecha e você não reza mais. Aí sim. Não, mano, mas agora já quitou a dívida, mano. Mas a igrejinha é uma catedral. O negócio quitou tudo furada, mano. Não quitou nada não, mano. Não, a dívida quem quitou foi você com a sua esposa, não o Corinthians. O Corinthians ainda deve, velho. Deve pra cacete. Ô, mano, durante... Eu paguei a dívida, deixa ela lá. Um dia antes do jogo não falou que tava pré-aprovado o empréstimo? Não, era... O Corinthians ele conseguiu uma pré-aprovação, Motinha, de 40% do valor requerido. Então... O Corinthians ele tinha pedido a quantia de... 20 milhões? Acho que se não me engano foi 15 dessa vez. Ah, só saiu 6. Pediu a quantia aí, o que pré-aprovaram foi essa quantia de 6 milhões. Mas o Corinthians aí pagou uma parte do que devia para esses jogadores, e teoricamente esses jogadores aí já ficaram um pouco menos insatisfeitos, porque querendo ou não podem falar na mídia, ah não, porque jogamos aí, independentemente de estar recebendo ou não, o Corinthians vai pagar, mas jogador quando não recebe, assim como qualquer outro funcionário, se você tiver uma empresa aí e não pagar seu funcionário, ele não vai ter 100% do melhor rendimento dele, porque o cara não vai estar tranquilo, o cara tem conta pra pagar, gente. E mano, falando a verdade, quem hoje pode abdicar, Portuga, de 6 meses de salário? Quem hoje pode abdicar de 8 meses de salário? Agora, mano, falando sério. Independentemente de quanto ganha. Mano, sinceramente, a pressão que o Corinthians tá sofrendo da sua torcida por perder de um time pequeno, vai, do Paraguai, em oitavas de final, é bem menor do que seria antes de ganhar a Libertadores lá atrás. Hoje, esses caras, na minha opinião, estão pegando uma puta boiada. A torcida do Corinthians não fez bem pouco. Perdeu num time pequeno do Paraguai, gente. Oportuno. Diga, velho. Deixa eu só comentar um negócio. Eu sou corintiano, sou fanático, sou da Gaviões, frequento sempre o estádio. Se Deus quiser, até o final do ano eu vou ser o cara que mais tatuagem tem do Corinthians no Brasil. No quantas corpo. Você tem? Quantas você tem? Eu, por enquanto, tenho 13. Tem 13 do Corinthians, mas quais 13, são as tatuagens, né? Tudo aí? Tudo grande, mano, tudo grande. É, mas quais são as tatuagens aí? Vamos lá. Eu tenho um brasão de 54 só, o restante eu tenho tudo. Boa, mano. E você tem mais ou menos uma noção de quanto você já gastou com tatuagens do Corinthians? Já gastei mais de 5 pau já, tranquilo. Mas o Bá falou aqui fora do ar que ele tem mais do Corinthians que você. Manda ele entrar lá, Sandro Garcia no Face. Olha lá, o Bá falou agora pra mim, ele falou fora do ar que ele tem 17 do Corinthians. Então, vixe, vai demorar muito. Inclusive, o Bá tem tatuado nas costas o time de 77, você tem? Não. Nossa, e o Bá, amigo, ele foi enganado, porque, ó, se liga, o Bá começou a ler a cabala, né? Não, e ele tatuou. Aí ele tatuou uma letra lá. O Basílio no dedo. Uma letra lá referente à cabala, velho. O cara cobrou 4 mil reais do Bá. Uma letrinha que tem 3 por 2 centímetros, assim. E o cara cobrou 4 mil reais do Bá. Mano, e falou que ia dividir em duas, hein? O pior foi o Bá. Só comentando agora, rapidinho, beijo. Fala. O que o RG falou agora em comparação ao Mano, o técnico, o ex-técnico do Corinthians, a situação que largou o Corinthians e a situação que o Corinthians está agora, eu concordo em 100% com o que você falou. Tem razão mesmo. O RG comentou agora. Não, o que, que ele falou, meu? Fala de novo. Pô, você tem a tatuagem do Wilson Mano? Aí não, né, não chupa que eu tenho. Aí não dá, né? Pelo cotovelo. Ô, Calçou, aí não. Não, eu tenho. Portuga, faz favor pra mim, imita aí aquele teco lá, o Cuca lá, meu. Puta, adora você. A gente vai voltar uma vez, eu dirigi o Corinthians direitinho. Esse agora sim. Fala a verdade pra mim, você não tem uma tatuagem minha batendo corne? Fala a verdade, que eu sou bom pra caramba. Ô, mano, eu sei que vocês estão aí no momento de separar aí, tem mais gente pra atender, cara. Eu tô satisfeitíssimo só em ter conseguido ligar pra vocês uma segunda vez já, tá? Pô, que legal, mano. Pode dar um abraço. Obrigado mesmo. Pra todo o pessoal da West Cargo, do aeroporto de Guarulhos. Pessoal que trabalha comigo, vá. Pô, você é aqueles caras que pega a mala e joga de qualquer jeito, velho? Você que desvia. Pô, velho, deixa eu te perguntar, ó. Na boa, mano. Você pega lá uma mala, aquela Rimoa, você pega lá, por exemplo, essas malas aí, tipo... É, aqueles baúzão da Louis Vuitton, mano. Você não pega e joga a 2 metros de distância de onde você tá ali? Não, que isso. Ah, duvido, mano. Você não deixa tomar chuva? Não, mano. Ah, duvido, mano. Duvido. E por que sempre aparece um vidro de perfume quebrado, mano, na mala? Ah, só sente o cheiro, né? Porque não dá pra abrir. Olha, gente, tá pedindo. Esse cara, nossa. Se quiser, eu te ajudo aí, velho. Da hora, mano. Pra sentir o cheiro aí. Ô, Calção. Curado. Muito louco, hein, mano. Oi, Tobias. E aí, Tobias? Da hora. Gente, rapidinho, ó. Giovana, papai te ama, Viviane. Um amo ela aí, RG, por favor, pra Viviane. Ah, você já levou o cartãozinho tapa na camurça, velho. Pô, aí sim, vou fazer outra Giovana hoje. É isso aí. Vai fazer outra Giovana. Gente que faz, velho. Tá certo, gente, mano. Corintiano é fértil mesmo. Aí, fico com Deus aí. Obrigado aí pela oportunidade que vocês vão fazer todo dia aí, tá bom? Você também, valeu, velho. Valeu, olha a frase. Olha, ô Débora, você ouviu a frase do cidadão? Corintiano é fértil. Esse é um cavalo de corrida. É verdade, mano. Cavalo e ó, atenção, torcedor do Corinthians, faça filhos que a gente precisa aumentar o sócio torcedor aí do Coringão. Fiel torcedor. É. E você um abraço pro Vira, palmeirense. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você estiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi e o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamento. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial! Agilize o seu lado! Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi. Você vai se amarrar sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também tem oferecimento da Perfect Brasil. Só a linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito! Também do consórcio Honda. Chegou a sua vez, consórcio Honda. Você ouvinte que ligar e falar. Chegou a sua vez, consórcio Honda. Ganha um boné exclusivo. Grupo Esser. Construindo com valor. Também o oferecimento da Cato. São mais de 700 contratações por dia. Não espere. Vá à luta por um emprego novo em cato.com.br e assine já. Agora o Benjamin vai falar da BV Financeira. Benjamin. É isso aí. Você está pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Ou o jogador do seu time? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, porque com a BV... você sempre pode mais, bebê. Bom negócio pra você, Zombinha. Diga, Mota. Chefinho, tá ocorrendo o julgamento do Dudu, né? Ah. Tá ocorrendo outros também. O Giovani, que participou do lance, né? O Giovani pegou um jogo que vai cumprir em 2016. Giovani. Não, então Giovani. Ele pegou mais, porque ele foi expulso no lance. Não, então ele pegou só um jogo automático. Em 2016. Automática. Primeiro jogo do Campeonato Paulista, tá fora. Vai cumprir automática. E teve um caso parecido com o Dudu, do Nacional aqui de São Paulo, um jogador chamado Caio. Esse jogador, ele pegou 180 dias. Ah, que é que o Palmeiras está tentando desqualificar, né? O artigo. É que na situação do Dudu ali, Motinha, pra conseguir desqualificar esse artigo, eu acho que vai ser muito difícil. Principalmente pelo fato do lance já ter sido paralisado, tá certo? O árbitro tá de costas. O cara tinha acabado de ser expulso, ele tava nervoso, ele vai lá e empurra o árbitro. Mano, se fosse volta a fazer o comparativo. Não vai dar nada, mano. Mas podia ter quebrado a coluna do árbitro. Não, aí também acho que é um pouco de exagero. Ei, mas você tá louco? Com relação a esse lance aí, eu volto a falar aqui. O exemplo do Petros, eu acho que não cabe, porque é totalmente diferente. O do Petros, por mais que ele tenha tido, vamos supor que ele tenha tido, Domênico, a intenção de ter agredido o árbitro, mas a bola estava em jogo, o árbitro estava mal colocado, tanto é que na hora ele expulsou o jogador, enfim. E o agora no caso aí do súmula, então, né, colocou no dia seguinte, Mota. O que foi uma vergonha também, porque a partir do momento que ele espera um dia para poder colocar o lance ali na súmula, na minha opinião, já vai pelo ralo. Olha, a credibilidade do árbitro. Não vamos gerar muito debate e tal. Mas o Dudu tá com cara de choro. Eu vi a foto aqui. Ele tá com cara de choro. Não quero gerar debate. Tem que fazer cara de opinião choro. Rápida. Para mim, a história do Petros é igual. É que você é de Corinthians. E vou falar uma coisa. Se fosse no Brasileirão, só uma opinião rápida também. Se fosse no Campeonato Brasileiro, o Dudu tava com sérios problemas. Como é no Paulista, eu acho que ele vai pegar alguns jogos pra cumprir no Paulista. É a minha opinião. Se fosse no Brasileirão... Então vai ter que desqualificar, porque o artigo mínimo lá... E fala em dias. Artigo fala em mínimo de 180. Eu acho que ele vai desqualificar, se cara. Ele vai fizer, cumprir jogos, eu se acho. Se ele fizer delação premiada, cai... Vai cair pra um jogo só e ele já cumpriu, hein? E o Palmeiras foi punido por... O Palmeiras foi punido por atraso. Tava mal. O Palmeiras foi punido por atraso, vai pagar R$48 mil de multa. Por ter entrado atrasado. Eu concordo com você, Sombra. Eu acho que os dois são iguais, sim. A única diferença é a plástica, que é diferente. O menino aí, o Dudu, Porra, agressão é agressão, né? É. Pra gente, a gente, uma bola tá se a bola tá parada, mas se tá aí, rodando, aí agressão, não é agressão. Aí agressão encheu o cara de palavrão, sabe? Deu piti, fez. Então, esse é o problema. Mais alguma coisa do Palmeiras? O Victor Ramos foi suspenso por uma partida também, vai cumprir no próximo ano. No Paulista. No Paulista. No Paulista. Acho que tá minuto. Já saiu o Dudu. E o OO? Mas os dois minutos é do Dudu. O OO falou que falta. Ó. É. Ousadia. E o Palmeiras está abaixo do esperado. Mas a ousadia, quem dá é o treinador também. É o mínimo. É, então, foi estranho ter falado isso. Tá faltando ele que não sabe fazer isso. É brincadeira. Não, ele falou que é um absurdo o Valdívia na seleção, porque vai tirar a continuidade dele. Mas é o Palmeiras. Da FIFA, velho. Ele tem que entregar o jogador. O que eu acho absurdo é que o treinador do futebol brasileiro que vai jogar fora de casa, ele pensa, vou jogar aqui atrás. O jogo sem torcida, isso serve pro Palmeiras e pro São Paulo, contra times fracos, teoricamente. Começou o julgamento do Dudu, hein? Começou agora o julgamento. Os tambores. Atenção, começou o julgamento do Dudu. Daqui a pouco notícias do São Paulo, daqui a pouco notícias do Santos. E amanhã tem os melhores momentos do julgamento do Dudu. Amanhã é uma boa, é melhores momentos do julgamento do Dudu. Vai falar porque só agora disso. É hora de Vó Olímpia Show. Vó Olímpia Leite Desnatado Show. Começando mais um programa da vó. Boa noite, Avaloninho. Boa noite, só se for pra você, hein, véia. Tô há 2 meses sem receber, hein. Olha, não reclama não, viu, que poderia até ser pior. Você poderia ser jogador do Corinthians. Vovó, quem é esse bonequinho aqui tomando café do meu lado? Ah, esse é um amiguinho bonitinho que eu trouxe pra você. É o Dodozinho. Porra, café, velhinho. Ai, meu Deus. Ai, café, porra. Vovó, o que é isso? Esse bonequinho aqui tem cara de louco, hein? Não faz isso, Avaloninho, viu? Ele tem probleminha. Deixa ele quietinho, deixa. Café, porra. Ai, juiz, meu Deus. Olha, hoje nós está recebendo o diretor... Vovó, meu Deus do céu, hein, vovó? É nós estamos, véia. Pelo amor de Deus, aprende a falar. Isso, nós tá. Nós todos aqui tá recebendo o diretor de futebol do Palmeiras. Alexandre Bittos, tudo bem com você, querido? Primeiramente, queria dizer que é um enorme prazer participar do seu programa. Seja ele da senhora, seja ele do Avaloninho. Seja! Meu Deus, hein? Esse daí é do time da avó. E o Palmeiras, hein, Bittos? Já tá bom? Ou precisa contratar mais jogador? O torcedor pode acreditar no Palmeiras. Seja ele palmeirense ou seja ele... torcedor do Palmeiras. Vovó, se ele falar mais um seja, eu juro que eu vomito. Você não me enche o saco, senão eu te contrato e te tiro daqui, viu? Pelo amor de Deus, faça isso, me leva embora desse programa, nem que for pra trabalhar com a Amanda Françoso na TV Web, hein? Pelo amor de Deus, me tira daqui. Café, velhinho, porra, meu Deus. Vovó, esse bonequinho aqui parece o avô do Chuck, hein? Tô ficando com medo dele. Ah, o vendedor da loja me disse que você fala uma palavra e ele reage, quer ver? Deixa eu ver a palavrinha aqui, ó. Musdava. Não, é Mustapa. Não, é Mustafa. Porra, juiz, meu Deus, porra, porra. Ai, ai, juiz, meu Deus, café. Aí, tá vendo? Vamos terminando o programa que o boneco deu curto-circuito. Meu Deus do céu, olha um beijinho pra todos vocês. Meus amigos telespectador do rádio, ó. Beijo. Vó Olímpia Leite desnatar o show. Ô, Vó Olímpia, eu não sei porquê, cara, mas olha, você falava desse bonequinho aí. Acho que esse foi um dos piores quadros apresentados na rádio. É porque um dos piores. Eu não vi nada pior que isso. Tinha até o Alexandre. A vó te deu ruim, vovó. Ruim. A vó te deu mó moral. Esse bonequinho. Moral, é. Mas o boneco toma café. Ué, bonequinho com cara de louco que toma café e parecia o avô do Chuck. Eu comprei ali numa loja da Casa Verde. É. Eles estão fazendo boneco lá, né? Só que quebrou o boneco, eu não acho mais agora. Você fala um negócio de Mustafas? Eu lembrei daquele filme de terror que passou um tempo aí atrás, a tal do Annabelle. Olha, ele começou a ficar vermelho, viu? É. Pegou uma faca e quebrou. Graças a Deus. Vó, mas eu achei meio besta esse filme, o Annabelle. O Domênico quer te mostrar o boneco. O Domênico quer te mostrar o boneco. Ainda aí, eu respeito. Não é besta. Tá certo, esse é o Estádio 97 no oferecimento da Banditec. Quero falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Quer uma dica, cara? Faça a Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Sabe por quê? Antigamente, aula de TI era em sala. Na Banditec, 75% das aulas são em laboratório. Antigamente, por exemplo, ensinava-se tecnologia só em português. Na Banditec, você tem um curso de inglês integrado ao currículo. Olha que maravilha. Antes, a faculdade não preparava o aluno para o dia a dia das empresas. Na Banditech, você tem atualmente o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Essa é diferente das faculdades antigamente e atualmente a Banditech. Entendeu por que fazer uma faculdade de TI de antigamente, cara, é prejudicial? Faça a faculdade que fez um update em tudo, no currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. Acesse hoje mesmo, banditech.com.br. Inscreva-se para as turmas do segundo semestre e você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. Banditech, a faculdade de TI atualizada. Maravilha, legal, hein? Vai se dar bem. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Mota, notícia do Santos, Mota. Ah, RG. Fala, Motinha do campeão aí. Ô, RG, o modesto presidente. Modesto. Você vê que nós temos um presidente modesto. Modesto, né? É, não foi nada modesto. No São Paulo é modesto? Olha, ultimamente ele tá meio quieto, viu? Tá quietão. Anda modesto. Tá, parece que se guardou um pouco. Mas é melhor, né? E o do Palmeiras, o time é modesto. Mas, ó, na boa, esse Aidar aí, Motinha, ele é igual o Monte Fuji. Tá certo? Por enquanto ele. De repente, né? Viu? Por enquanto ele tá quieto. Mas ele não tá inativo, não. De repente. Parece que ele andou fazendo os cursos aí. Ontem ele falou que 1-0 foi pouco. Ele falou que o São Paulo era pra ter perdido muito mais. Falou bem. Não, falou bem. Falou que falou bem. Foi muito pouco. Mas aí tem que ir na linha do óbvio, né, veja? Se ele fala o contrário, os caras matam ele. Ah, né? Mas tem nego que chega nessa hora e fala assim. Camuflar. Não, acho que ainda é um pouco da ressaca do jogo, né? Talvez se não fosse aquela falha na saída de bola, o resultado fosse outro. O Rogerão se livrou a cara ontem, velho. Então, RG. Mas é. O Modesto falou o seguinte: que confia que o Robinho ficará no Santos e não irá para o Flamengo. Estão dizendo aí boatos, vamos dizer boatos porque a gente não tem certeza, né, RG? Sim. Que o Flamengo estaria forte com a história com o Robinho. Eu não consigo entender o Robinho e o Flamengo. Eu não vejo Robinho no Flamengo porque eu não vejo o Flamengo pagando o que o Robinho tá pedindo. Não vejo. Nem o Santos eu vejo. Não vejo. Imagina... O Flamengo fala de Diego, o Robinho não vai levar ninguém. Imagina o Robinho chegando, gente. No Flamengo, ganhando o que ele ganha. Você tá louco, é? O Flamengo vai fazer exatamente. Pra ficar sem receber, é melhor ficar no Santos. Os caras gostam dele. Porque os caras gostam dele, a torcida dá moral pra ele. Acho que é nisso mais que o Modesto confia. Não é nisso. O Modesto confia. Na história, né? Não, o Modesto confia nas possibilidades que o Santos tem pra pagar. E aí a gente vai entrar na mesma condição do Corinthians e o Guerreiro. Se não tem condições. E se o Robinho faz questão de receber muito, e aquilo fora da realidade do Santos, ele pode sim, tem todo o direito de jogar onde ele quiser, aonde paguem para ele. Mas eu não acredito. Eu acho que o Robinho vai embora depois da Copa América. Se ele fizer uma boa Copa América, ele vai ter mercado. Olha, gente, deixa eu fazer uma pergunta sobre um jogador aí. O que você acha do Gabigol? Ontem ele perdeu uns gols lá, dois. Você acha bom jogador ou não? Nunca vi falando sobre gol. Não, ele perdeu. Não, ele perdeu dois gols. O Ricardo Oliveira botou pra ele embaixo. O que você acha dele, RG? O Gabigol, o português, ele vive momentos psicológicos ruins. O Gabigol, ele teve uma fase legal, antes da chegada do Damião, todo mundo se lembra disso. Tava jogando direitinho, tava bonitinho, tava redondo. Mas é o tipo do... Brigou por aumento salarial, para renovar contrato. Aí depois, me parece que ele tem o mesmo problema que o Ganso tem. Qual é o problema do Ganso e do Gabigol? O que eles têm em comum? Eles sentem muito crítica, sentem muito banco, sabe? É aquela coisa... A bala, né? Sente o golpe, né? Ainda não tá maduro, como se diz na gíria futebolística. Precisa amadurecer, precisa criar juízo. Você acha que o Gabigol está sendo preservado para uma venda, não? Eles estão tentando vender o Gabigol. Não é com o Milan. Ele não pode. Não é com o Milan. Ele tem uma prioridade, né? Ele tem a prioridade do Barcelona, faz parte da transação com o Neymar. Mas cabe chegar no Barcelona e falar, quer comprar? A prioridade é sua. Se não quiser comprar, faz a moita, velho. Peraí, ele pode receber uma oferta, por exemplo, do Milan. Pode. Aí, mas aí o Barcelona vai ser consultado. Sim. Você cobre? Pode falar. Não, esse não é Gabigol, verdade. Esse Gabigol é bom jogador. Não, mas é só... o que perde gol, hein? Nossa senhora. Ele não perdeu dois gols. Não é ele só... Ele tá fora. Tá passagens no talho, velho. Tá fora de ritmo. Agora, não é só o Gabigol. Existe o Gabigol e mais uns 5 ou 6 jogadores dessa linha, das categorias de base, que estão nessas condições aí, que é o pai do Robinho que toma conta. Ah, pai do Robinho? É, não é do Neymar? Perdão, pai do Neymar que toma conta. Inclusive ele o treinador do Santos, o pai do Neymar. O Santos tem Sombra, mais ídolo pra você. É, RG. Não tinha um tal de Jean Patrick no Santos ou não? Tinha. Sim. RG, quem foi mais ídolo pro você no Santos? Alan Patrick. Alan Patrick. Tá Alan Patrick tá no Palmeiras. RG, quem foi mais ídolo pra você, Seco? Neymar ou Robinho? Ídolo? É. Ídolo, o Robinho. Quem ganhou mais foi o... Não, pra você, quem foi mais ídolo? Ah, pra mim é o Robinho. E pra você, Azedão? Eu acho, quem que é? Robinho ou Neymar? Neymar, quem é mais seu ídolo? Eu acho que é o Robinho, né? Mas você é jornalista, você tem ídolo no Santos? Não, ídolo no futebol, né? O que o Robinho fez, quem né? São teus ídolos no futebol, Azedão? Só um minuto, o Neymar não ganhou a Libertadores pro Santos? Neymar ganhou títulos importantes. Agora, é opção, evidente, ídolo, né? Ídolo. Quem só pra passar a informação aqui, eu tô vendo aqui na home do Globoesporte.com. Comembol, Sombra, ela, teoricamente, ela deu uma pena mais branda pro Boca. Bem branda. Abdicando da 5ª vaga na Copa do Mundo pra 2018, hein? Tá a informação aqui falando aí que eles fizeram uma reunião, hein? A informação é do jornal AS. Porque a 5ª vaga, RG, da eliminatória sul-americana, aqui você tem aquele confronto aí contra, acho que se não me engano, é a Oceania. Tá certo? Você faz aquela manipulação. Mão. Geralmente é um time bêbado que vem de lá. Sim. E sempre o sul-americano acaba entrando na Copa. Uruguai, pra quê? Mas abriu mão pra quê? Ou seja, porque a FIFA, Domenico Gatta, ela tá pedindo uma punição exemplar pro Boca. Sim. A FIFA sugeriu que o Boca fosse, talvez, aí punido. Não é 2 anos não, Portugal. A FIFA tava pedindo aqui para que a Conmebol punisse o Boca aí com a exclusão de 5 anos do torneio continental, que é a Libertadores. Igual a Margaret Thatcher fez naquela vez lá na Inglaterra. A FIFA tava sugerindo isso pra Conmebol. E aí? A Conmebol, Sombra, não querendo, tá certo, o Boca fora da Libertadores, porque o Boca gera recurso pra Conmebol. Quando o Boca tá na competição, é uma outra Libertadores. Valores. Aliás, assim todos como os Corinthians aqui no Brasil. Muito recurso pra Conmebol e a Conmebol já era bosta nenhuma pra nós. Justamente, mas é que tá. Então é interessante pra Conmebol ter o Boca ali. O que eles fizeram? Ao invés, tá certo, de acatar, teoricamente, essa determinação da FIFA, eles falaram, então, a gente faz o nosso julgamento aqui, a gente dá a nossa pena aqui e a gente abdica da 5ª vaga. Porque aí a FIFA, tá certo, ela tava sofrendo uma puta pressão da UEFA para que eles cedessem essa 5ª vaga da América do Sul aqui para CONCACAF, para Ásia. Não, esses dois continentes, para CONCACAF ou para Ásia. Tá de brincadeira. A UEFA tava pressionando a FIFA para que pegasse, tá certo, essa vaga aqui, a 5ª vaga da América do Sul aqui nas eliminatórias da Copa do Sul, da América do Sul. E a Conmebol, ela falou, beleza, Fifi, então o negócio é o seguinte, vamos dar a pena que a gente entende aqui que é justa pro Boca, que é essa porcaria, tá certo, que fizeram aí. Que é excluir o Boca da competição neste ano, pagar $200 mil aí de multa, e na próxima Libertadores, se o Boca estiver... Não é a próxima Libertadores, é qualquer... Sul-Americana já qualquer competição pagar. Aí, isso. Tá certo? Mas o Boca, esse possivelmente, ano. Aí eu acho que ele tá na Sul-Americana? É convite. Já vai pagar, já tá vai certo? Pagar então na Sul-Americana. O Boca vai ter que ficar aí 4 jogos sem torcida em casa, isso. Tá certo? E a torcida aí nos 4 primeiros jogos que o Boca atuar fora, não vai poder viajar. É muito tá certo? Pouco, hein? Ou seja, a Conmebol... Pra dar uma punição branda pro Boca, Domenico Gatta, e não se prejudicar, ela abdicou dessa 5ª vaga na eliminatória sul-americana. Vamos saber se é verdade essa história. A informação é do Jornal AS. Vamos saber. Inclusive até a informação do Jornal AS, Sombra, porque a própria Conmebol, por mais que ela tenha já colocado aí o comunicado oficial, ela só vai oficializar isso daí no dia 29 de maio, durante um congresso na FIFA. Sim. Então... Eu não sei se vocês viram, eu não duvido de nada. É a informação... Em cima dessas informações... do Jornal AS. Não, pode, porque é política. Pode. Ô, Domênico, vocês viram os acordos que a CBF tem com empresários para vender patrocínios com empresas? Empresas para vender os jogos? Isso foi uma publicação do Estadão, não foi isso? Ô, Benja, foi o Estadão? Eu não vi. Você não viu? Não vi. Jornal Estado de São Paulo. Eu vi, Jornal Estado de São Paulo. Matéria, mas sim, eu não vi. É uma vergonha, a empresa que negocia os jogos empresas da que CBF, isso. Ele tem que aprovar toda a convocação da seleção brasileira. Não, 15... não é que tem que aprovar. A empresa tem que ser notificada quais jogadores serão convocados, porque se dependendo, se não for o melhor valor que a seleção tem a oferecer, naquilo que é julgado como o que tem de melhor para o Brasil, técnica, o cachê que a CBF recebe por amistoso, pode cair. Qual a surpresa nisso, gente? No momento, rapidinho. E o advogado do Palmeiras de Defesa usa um exame biomecânico para analisar a força e intensidade do ato de Dudu. Tá muito louco esse julgamento. Né? Não, uma vez o Zé Izar para defender o Corinthians. Que no mesmo era o Marcelinho Carioca. Ele botou um desenho do Scooby-Doo. Mas qual era o intuito, hein? Não, do Scooby-Doo não. Era do Scooby-Doo do Papaléguas. Não, ele colocou, E agora teve um momento no julgamento, foi muito engraçado, que o cara, o auditor perguntando pra ele, falou assim: mas você deu uma declaração que você não teve intenção de agredir, quer dizer que você quis agredir, então? Então tá tipo confissão. Ó, assim, tem mais emoção no julgamento do que no jogo do Palmeiras, João. Mas ele foi com o Dudu vai lá e fala no jogo. Ele está presente. Ele tá lá, ele chegou com o moletom na cabeça. Esse cara é algemado. Se tiver um advogado bom aí da promotoria. Se tiver um advogado bom na promotoria. O cara entrega. Mas ele tá apertando o Dudu. Tá apertando o Dudu. Não vai dar nada. Tipo assim, delegacia, quer dizer então que você teve a intenção... Luz na cara, Mota. E ele tá com uma cara... Mas também vou te falar, ele errou, mas eu não concordo com o Domênico. O Domênico falou que tem que banir o cara. Eu falei o quê? Mas tem um agravante, Sombra. O agravante ali... Por que era o goleiro do Palmeiras, do São Paulo, que você pediu pra... Bosco, pra banir o cara do futebol. Mas é diferente ali. Ah, não tô comparando. Tô lembrando que você ficou fazendo... Mas o agravante do negócio do Dudu, jogador do Palmeiras aí... Você falou Gugu, hein? Do Gugu, é verdade. Tô entrando... Mas com relação ao Dudu aí, o jogador do Palmeiras, aí o agravante, Sombra. É que o juiz ainda tá com dengue, cara. Gente, vai dar banho no seu gato, rapaz. Gente, o Serê tá pitou a final do Campeonato Paulista com dengue. É verdade, mas aí o Dudu não sabia. Então, mas é um agravante. Você empurrou um doente, lógico que é. Aí o Serê tá ganhando pra falar do Serê, mano? Eu não, eu tô passando uma informação, diferente do senhor que é remunerado. Daqui a pouco, mais informações sobre o julgamento do Dudu. Reclamou que o dele tava atrasado. O Cleiton Xavier falou, não tô me pagando as parcelas da Luva. E falou, opa, a minha também não. Estádio 97 tem oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez, consórcio Honda. Você ouvinte que ligar e disser, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um boné do consórcio Honda. Estádio 97 tem oferecimento da Perfect Brasil. Aldo aí. E aí, Aldo, beleza? O da Perfect veio aí. Grande Aldo, corintiano roxo, Aldo. É. Ele é primo do Aldo Rebelo. Rapidinho, Aldo. Fala aqui no microfone, rapidinho, Aldo. Sim ou não pra você? Ele parece o Andrés, né? Fica aqui, fala aí. Fala aqui pertinho. Andrés, só que melhorado. Fala pertinho do microfone, Aldo. Só que o Andrés tem a cara de parceria mijada. O Guerreiro fica pra você. Você quer que ele fique ou que ele vá embora? Fala pertinho do microfone. Bota o microfone. Bota, ajuda ele, Mota. Peraí, deixa eu pegar aqui. Pega aqui. Pega aí, Aldo. Pega gostoso, Andrés. Eu acho assim, ó. Eu acho que o Guerreiro é realmente muito importante pro Corinthians, mas esses valores. Não acho que deve ficar, eu acho que é complicado. E o Ralf, você quer que o Ralf fique? Não, o Real também não, aí é pouco demais, né? Mas eu acho isso, eu acho que ele com esses valores não deve ficar. Não tem time no Brasil hoje pra ficar bancando... Não, nem que tivesse, né? O que você tem que ver se você pode, né? Não, inflaciona demais, a situação... Atual situação do Corinthians, eu não sei que valor que podia... O Corinthians tá devendo dinheiro pra meu mundo. Então, mas a questão não é... Se for 1 milhão de dólares, também não vai pagar. Mas... Não tem? É. Mas 1 milhão é mais fácil pra arrumar do que 20. É, mas não tem. Outro dia você tava comemorando que pegou aí. Quanto vale por você? 3 milhões. Ah. Muito dinheiro, Beijá. Muito dinheiro. Não dá, não. Mas obrigado pela presença, viu, Aldo? Eu que agradeço. E um beijo pra Débora também. Valeu. Tivemos que pedir pra Débora sair do estúdio porque ela tá tossindo. Porque ela tosse, que ela tá com uma crise de tosse. Isso, coitada. E aí o programa tá, a gente pediu, Débora, tá vazando tudo no ar. Você tá louco? Quem tá tossindo? Quem tá tossindo, seu nariz? Pareceu o Domênico, ridículo, né? É. Porque o Domênico, às vezes, ele vem gripado pra rádio. Mas eu não... Ele vem naquele caldeirinho com um cigarro até do... Você imagina que junta de pigarro. Cigarro e café. Sim, tá bom. Só que eu não... Ele faz bocejo no microfone. Ele faz gargarejo com conhaque ainda. Tem? O Domênico. O Domênico faz o quê? Pra sair o catarro. Ele faz o quê? Gargarejo com conhaque. Fala o catarro que vai sair daqui a pouco aqui. Olha só, meu. Fala o catarro que eu vou catarrar. Calma, Domênico. Que bonito. Você sabia que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis no mercado. Mas não para por aí, não. E a Débora entrou, vai começar a tossir pra caramba, olha lá. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. E você sabe o que é isso? É o que faz o seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, amigão, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre e peça toda a linha de suspensão perfeita. Sabe por quê, mano? Por quê, Benja? Porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. E tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. Só quem comercializa produtos de muita qualidade dá garantia de 2 anos, hein? E a Perfect faz isso e faz muito bem. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Um abração lá pro Gerson, pra Nancy, pro seu Pedro. Seu Pedro tá melhor, Débora? Um abraço pro seu Pedro, tá melhorando. Um abraço pro Aldo Corintiano. E um beijo pra Débora aí, que tá tossindo mais que não sei o que, né? É verdade. Você falou, oi, Débora. Ela encomendou um pulmão da China. É uma tosse feia, né? É. Mas vai melhorar. Tem tosse que é bonita, né? Tem tosse que é legal, aquela tosse mais sensível. É verdade. Ah, Débora, mas depende de quem tá tossindo. Por exemplo, a Gisele Bündchen tossindo, você fala, ela pode estar com pneumonia, vai ser legal. Ela pode cuspir sangue no chão. Agora a Dilma tossindo, ela pode fazer assim. É legal, se cuspindo. Quando Mota tosse sob efeito do fumo. Segue o jogo, sem falatório. O jogo segue com o nosso maestro, nosso pianista. Vai ter a piada do coelho, hein? Aí, Landuzzi. É, atendendo a pedido. Ó, olha aqui, ó. Que isso? Tá aquecendo o riso, vai. Queria ver se o Paulo Nobre contasse uma piada sem graça, se ele ia fazer isso. Vai lá, porra. Tem razão, você viu, mano? Landu? Tem razão, mano. Ué, passei melhor, mó pano pra você agora, RG. Melhor do que ganhar dinheiro do Sereto, né? Tá. Ó, quer ver? Rapidinho, RG. É. Vamos ajudar, RG. Ó, vamos. Eu sou o Landuzzi. Não, eu sou o Paulo Nobre e você é o Landuzzi. Ô, Landuzzi, sabe o que é um fuio? Um fuio? Um fuio. Não sei o que é um fuio. É um buiaco na parede. É o palhaço Domênico. Se defende aí mesmo. Não, mas tá bom isso. Paulo, posso descontar esse cheque com você? Não. Os caras falaram aqui que o próximo advogado contra o Dudu era humano, mas ele não tá presente. O Sereta que indicou ele. Tá escrito aqui no Globo Esporte. Olha aqui, mano. Tá escrito aqui, ó. Vai remunerado. Vamos ofuscar o momento do maestro. Claro, vai lá, vamos, já. Lá em Santo Isabel. TLT do Palmeiras. Lá em Santo Isabel, Dodô, onde tudo acontece. Sempre lá, Ingrid? Sempre lá, cara. Aí o cara tá na varanda dele. Aí de repente olha o vizinho, né? Sim. Aí ele pegou e começou a puxar conversa com o vizinho. Aí falou assim pro vizinho: Ô vizinho, quando que é seu aniversário? Aí o outro responde: Ah, é em maio. Por quê? Ah, é que eu vou te dar uma cortina, velho. De presente pra você, que eu não aguento mais ficar vendo você e sua esposa na cama em plena luz do dia. Putz. Mas me deu um foi direto, velho. Sabugado. Sem barreira, sem porra. Porra, velho. Bateu no meio. É. O outro olhou pra ele, calma, sossegado. Sabe como é que é, né, os caras? É. Aí falou assim: quando que é o seu? Ué, meio em setembro, por quê? Pô, seu trouxa, eu vou te dar um binóculo pra você ver que direitinho quem é a esposa. Ah! Sensacional, RG! Você me permite contar uma? Sim, lógico. Então, você, claro. Se você falar não, é não. Imagina. Ou a Maria casar com o Manuel, e a Maria não conseguia chegar ao ápice, né? Ela não tinha orgasmos. Orgasmo. Essa é aquele do... É, aí chegaram pra Maria e falaram assim: Ô, Maria, sabe o que faz? Contrata um cara aí, fortão. É. Negão. O negão, pega um pra negão. Te abanar. Na hora que vocês estiverem transando, ele fica abanando e você vai atingir. Aí ela foi transar com o Manuel, o negão lá abanando. É. Nada. Aí o Manuel falou assim: faz o seguinte, negão, vamos mudar a história aí. Eu abano e você transa com a Maria. Aí o Manuel abanando, o negão transando com a Maria. Aí a Maria chegou. Aí a Maria não demorou, atingiu o ápice, né? Não demorou 5 minutos. Aí o Manuel virou pro negão e falou: tá vendo, idiota? Aprendi a banar. É assim que se abana. Que merda! Esse é o Paulo Nobre que conta. Imagina. Vocês estão com ciúmes porque eu ganho presente? Ele urina. Ah, vocês vão ganhar também. Não, não quero, obrigado. Eu prefiro ter uma opinião isenta. É que o Corinthians não tem dinheiro pra pagar salário, não vai ter pra mandar presente. Esse momento aqui com o pianista Juca teve o oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Perfect Brasil, seu carro perfeito é seu carro com suspensão Perfect. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E agora eu vou falar aqui da Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo, que te dá uma oportunidade ímpar, incrível, de você conhecer Barcelona, uma cidade cheia de encantos, uma cidade de riqueza arquitetônica inigualável. Você pode viajar para Barcelona em voo direto através da Singapore, em classe econômica, por $808. E a executiva, atenção, $2,488. E se tratando de companhia premium, não tem um preço melhor que esse. Impossível. E você pode ainda para Singapura, um dos países mais modernos do continente asiático, paraíso das compras, hein? Em classe econômica a partir de $1,488, em executiva a partir de $4,888. Para mais informações, consulte o site singapoair.com ou seu agente de viagens, tá bom? Ó, muitas ligações hoje pro resort do Estádio 97, boa, tá? E eu recebi a informação agora, nós só temos mais 12 apartamentos disponíveis. Marquinho, corre. Mais 12 apartamentos já disponíveis para o resort nesse fim de semana. Boa. Então, se você ainda quer fechar o resort, ligue lá na Lotus Travel. 28964665. Repita. 28964665. Você ainda pode parcelar em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard, tá bom? Liga lá agora, faça sua reserva na Lotus Travel. Vamos, boa, ao último ouvinte da noite no 3284-7097. Chefinho, vai tocar. Oi. Posso falar uma coisa? Tá tão engraçado o julgamento, né? E o Russo tá acompanhando aqui porque o advogado do Palmeiras tá fazendo uma análise de quantos quilômetros por hora foi o soco do Dudu nas costas do juiz. E ele disse que não foi soco, foi empurrão. Foi empurrão, né? Então ele até comparou com o do Zidane, que foi de 10 km por hora, né? O do Petros foi de... Era advogado de defesa. Não, eu sei, mas é bom isso. É, do Petros foi 9,5 e o do Dudu foi de 3 km só. Então ele quer descaracterizar a agressão. Isso. Bom, mas o advogado já advogado, na função dele, advogado, isso, tá pra isso. Tudo isso faz parte. Vai acabar, o programa falando, vai acabar, mas é engraçado, hein, mano. A fórmula, né? O cara lá do... Ele tá sendo remunerado pra passar vergonha lá, deixa ele, gente. O cara do atentado em Boston foi condenado à morte agora, né? Foi. Tinha um advogado, e provavelmente o advogado foi lá contar mil histórias. Até o Nardone. Dele foi que ele tava com muita... Todo mundo tem direito a uma defesa. O Dudu estava muito pressionado porque tinha perdido o pênalti. Ah, lógico. Antes. Então isso dá o direito de sentar a mão no juiz. É. Tamo aí pra isso. Bom, toca as drubas. Aí não sai o resultado. Toca as drubas. Acabou o problema. Alô, quem fala? É a Regiane. Ô, Regiane, tudo bem? Amestade. E do telefone do Viva Voz, pô? Tudo bem? Oi, Regiane, tá no Viva Voz? Eu tô, deixa eu tirar. Por favor. Isso, por favor. Melhorou? Opa, 100%. Lembra da Regiane Ritter? Que sim, claro. Olha, legal pra caralho. Regiane Ritter foi uma das primeiras repórteres de futebol, né? Foi, sim. Regiane do que você, Regiane? Regiane Souza Pinheiro. Ó. E quantos anos você tem, Regiane? Voz de desenho. 40. 4.0, LG. Se a vida começa aos 40. Voz de desenho. É, se ela fosse uma orquestra, até dava, né? Por quê? Por quê? Regiane. Aí, ah, né? Sensacional! Gostei dessa mas é muito boa. Mas, pô, salvou a hora. Se a vida começa aos 40, quem será que tá trocando a fralda dela? Opa! E ela vai confessar pra nós já, quer ver? Dodô consegue tirar essas informações. Se você fosse um instrumento, RG, qual você acha que você seria? Não entendi. Não é você, é o RG. Eu seria um pistão. Um pistão. Você já tocou pistão, velho? O Mota seria uma tuba. Ô, Domênica. Você que seria, Regiane, Rinaldinho? Eu queria que eu queria ser o violino da Domênica. Por quê? Mas pra receber a vara? É só ir na tua... Pra ele virar pro lado e passar a vara. Então, mas é só ir na casa da tua mãe. Ah, está agressiva, desculpa. É, Domênica é mãe dele. Tá certo. Tá certo. Você gosta de tocar flauta? Eu gosto. Ô, Regiane, qual que é o bairro que você mora? Qual? Alô? Oi, Regiane, qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Vila Campo Belo. Campo Belo. Não, é Campo Belo. Vila Campo Belo. É diferente, Domênico. Tem o bairro, tem o bairro Campo Belo. Tem o Campo Belo e tem o Vila Campo Belo e o Parque Campo Belo, é isso? Vila Campo Belo é perto da Vila Sônia, ali perto do Morumbi. Exatamente. Viu? Eu sou GPS Man. Exatamente. Viu aí, Débora, começou o GPS Man? Ou veja, ela é a versão feminina do Malaquias. O quê? Ela é a versão feminina do Malaquias. Ah, ele falou que vinha aqui, Marquinhos, né? Falou que ganhou muito dinheiro. É, ela é a versão feminina dele. Eu quero dele. Vou aí falar um monte de coisa no programa, não apareceu não. Não apareceu não, Marquinhos Malaquias, tô esperando. Voz de call center. Alô? Tá certo, qual que é o time que você torce, hein, Regiane? Corinthians, vai Corinthians. Coringão. Corinthians, vai. Tá vendo? Você zoou a mina. Ô, Regiane. Sou corintiana, sou sócia do São Paulo há mais de 10 anos. Meu marido é São Paulino. Como assim? O filho eu soube educar, que é corintiano como boa. Eu. Boa! E o educar, outro filho mano? É São Paulino como pai. Tá sumindo as coisas, mano. Peraí, quem que é São Paulino? Meu filho São Paulino, ele foi campeão estadual por 2 anos no basquete de São Paulo. São Paulino? Sabe que o Juvenal... É, e sabe o que o Juvenal deu pra ele? Não. Cortou o time. 2 anos campeão da Copa. Vai, Mota, defende. Ai, que absurdo, hein? Mota, agora defende, Mota. E não foi isso, hein, Isabelle? Sabe, Juvenal cortou tá o time. Cortou o time. Mas você é sócia. Corta pra mim. Ah, mas você é sócia do São Paulo, é isso? Corta pra mim. Eu sou sócia. Tá, e tá bom o clube? Não, tá uma porcaria. Piorou um pouco mais. É mesmo? A sede social tá ruim. Toda vez que eu entro no São Paulo, eu quero ficar sócia do Corinthians. Mas então o problema era reclamar de coisas ruins, né? É. Tá louco, rapaz. O clube do Corinthians é muito legal, mano. Tá ganhando quanto pra falar isso, mano? Não, mas é verdade, velho. Foi eleito agora. Se você não lê matérias aí de revistas aí conceituadas, tomou essa. O Corinthians e o Harmonia foram eleitos melhores clubes de São Paulo. Mano, vai. Quem? Para, Corinthians e o Harmonia. Segue o jogo. Sem falatório. Regiane, fala aí do Corinthians, Rogênio. Ali é Golf Club, patrão. O meu pai me ensinou a falar Corinthians antes de falar pai. Pô, teu pai é um gênio. A família do meu marido é toda São Paulina e meu sogro, que fez 81 anos domingo, é o único corintiano. Eu entrei nessa família pra fazer companhia pra ele. E você aprendeu a usar gazelho com quem? Deixa eu perguntar pra você, esse tipo de casamento, eu sou contra. Qual tipo de casamento? Não, de juntar? Eu acho que você casa com uma pessoa de uma família que torce para um time que não é o do teu, dá confusão. Mas é um amor. Não tem amor. Você já corta isso família logo. A família da minha mulher só tem corintiano. A minha mulher eu conheci, pô, sabe? O futebol é mais importante que o amor. A Rê eu conheci numa quadra dos Gaviões uma vez no estádio. Verdade. Vai, Lambeça, ela é moça decente. Regiane, vocês estão falando sobre o quê? Eu vou te falar, você é casada há muito tempo com o São Paulino? Eu tô pegando. 20 Hã? Anos. 20 anos. Ah, sim. Sei lá, não acho legal, não. Vocês se conheceram onde? A gente conheceu numa festa. Festa? Mas que tipo de festa? Ah, baladinha, quando... Não era nem balada, era festinha. Bailinho, né? Bailinho. Mas não era aquelas rave, não, que todo mundo fica louco e dorme em barraca, não, né? Não era. É aquela que o cara dava vassoura, ou tirava o outro pra dançar, é isso? Não. É, mais ou menos. Mais ou menos. E o gazelho, começou a usar que ano? Ah, a voz é fina mesmo, a voz é fina de nascença, eu só perco pra TT. E é muito melhor a mulher com a voz assim do que aquela mulher que fala, acabei de acordar, eu sou um urso. Você sabia que a voz dela lembra? Você assistia o Two and a Half Men? Assistia. Você lembra aquela menina que era louca pelo... Pô, rapaz, que ela sequestrou o cara, bicho. Ah, eu lembro. Acabou, né? O seriado acabou, né? Mas já acabou quando o Charlie Sheen saiu, já, né? Esqueci o nome dela, o Charlie Sheen saiu, e ele falou que agora se arrependeu, né? Esse idiota aí. É. O seriado que eu sou viciado agora chama Segura Onda, do Larry Bird, do Larry David. Larry David? Chama Segura Onda. Agora, você falou de vassoura, você viu que eu mandei uma música lá pro Mano lá, essa semana? Ontem, né? Que a mulher fala na música que homem é igual vassoura. Por quê? Sem pau não serve pra nada. Ah, eu concordo. Quem se queria o Aguinaldinho que te varresse o dia inteiro? O Domênico. Domênico. Ô, Domênico. Pega a tua mão. Segue o jogo. Regiane, quer mandar um beijo pra alguém? Ah, eu ia perguntar se ela acha que o Domênico é muito nervoso. Ah. Quero mandar um beijo, sim. Quero mandar um beijo pro Léo Valenço, que ele que me levou a primeira vez no estádio pra ver o Corinthians, no Pacaembu ainda. Mas ele é o que, teu? Verdade. Ele faz parte de uma turma que a gente tem, que a gente chama Turma da Laje. Domênico, viu essa? O sobre o Mionzinho falou que é o Rose. Ah, Rose. Rose, o Mionzinho aqui do... Ela é a voz da Rose. É nóis. Fala, Regiane, quem? Detalhe, ele tem 16 anos. A gente tem uma turma que se conheceu todos em São Paulo e que o pessoal mora aqui no aqui na Juntade, num prédio, mora na cobertura. Só que pela quantidade de corintiano que tem, virou laje. Entendeu? Mandar um beijo pro meu marido. Ô, Regiane. Nossa, deu uma tristeza. O Alex tá perguntando aqui se você é a moça que faz a propaganda da Top Term. Saiu o negócio do Dudu. Não, não. Vamos falar da Top Term. Não, só uma das. Quem? Eu sou a Regiane, que participou do programa da Ana Maria Braga, que fez um bolo em 2001. Chama Bolo do Além. Foi agora, recente. Não tinha YouTube na época, não dava pra fazer. 2011, perdão, 2011. Ah, tá, pô. Bolo de 2001, pô. Ana Maria Braga já morreu e nasceu. Eu lembrei. A Regiane, não é TT Espíndola, ela tem a voz da Sinira Ruda. Sinira Ruda. É isso aí. Sinira Ruda? Sinira Ruda. Bom, Regiane, você quer mandar um beijo pra alguém? Quero. Pro Francisco Lorente, meu marido. Pro Vitor Iuri, que faz faculdade de educação física em Bauru, meu filho. E pro Vinícius Lorente, que é o São Paulino, que eu falei que eu não soube educar. Então tá bom. Olha, Regiane, foi muito legal. Um beijo pra todos filho. Vocês. Todo dia eu saio do meu trabalho e venho ouvindo 80 a 97. Ai, pai, errou! Na trave! E vocês me fazem rir demais. É, nós somos palhaços. É nós. Ah, é engraçado. Mano, um beijo. Um beijão, viu, Regiane? Muito obrigado pela audiência. Regiane, manda um beijo especial pro Domênico, que ele tá bravo hoje. Manda um beijo pra ele. Tô bravo, quem disse que eu tô bravo? Ah, tá. É nítido isso. Obrigado. Não tô bravo. Eles que ficam falando que eu tô bravo. Eu jamais fico bravo. Manda uma mensagem de carinho pro Dodô, que ele tá precisado. Vai. Pô, abre aí. Por favor. Manda, Regiane. Tá carente. Deixa calmo, Domênico. Tá carente. Você tá bravo por quê? Do Palmeiras? Não. Mas quem que disse que eu tô bravo? Tá, a gente te conhece. Vocês dois são dois vendidinhos aí. Dá a mão os dois aí, sai depois aí pro jantar. O Portuga, pra quem não sabe, ele tem faro de cachorro. Exato. Ele fala o seguinte, tem dias que ele sabe quando o Domênico não tá legal. Basta ver... Sentir um aroma em você que você não tá legal. Basta ver o resultado de domingo. Ah, Domênico. Você acha que eu tô legal? Para com esse negócio aí. Domênico. Tchau, Regiane, um beijo. Tchau, um beijo. Valeu, um beijão. Domênico. Turma da Lara. Sou mais imparcial de vocês todos aqui. Por isso, na hora do jogo. Saiu uma das penas do Dudu. Então, calma. Daqui a pouco uma das penas do Dudu. Porque antes, o Mano vai falar da Bozano. Opa, é isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Fomos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela parte de futebol junto com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem, e só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzania, cara! Olha só que bacana, hein? Pra quem não conhece a Kidzania, cara, é uma cidade da criança onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, ela pode trabalhar como auxiliar na maternidade, ela pode trabalhar de pizzaiola, ela pode trabalhar numa série de coisas. Ela vai ganhar um dinheirinho fictício, tá certo? Pra gastar lá dentro da própria Kidzania. É legal demais, velho. Vai na minha dica. Essa é uma experiência top, tanto pra criança quanto pros pais também. Ó, e nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disser o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzania, cara. Olha só que legal, hein? Um par ali, reflete isso aqui. Um convite pro pai e o outro pro filho. Viu, Benjamin Bach? Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. E agradecer, Sombra, rapidinho, o Paulo Carneiro também, que disponibilizou aqui convites da Kidzania pra todo mundo aqui do Estádio 97 que tem filhos, tá muito bom? Muito obrigado, é verdade. Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Recorde difícil de bater, hein? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. Se você vai correr esse risco, não vai, né? E tem mais, com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro é só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos, você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também é oferecimento de Perfect Brasil. Na hora de fazer a revisão do seu carro, peça Perfect. Grupo Esser, construindo com valor. Consórcio Honda, chegou a sua vez. Consórcio é Honda. Você ouvinte que ligar e falar aqui, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um boné exclusivo. Vamos falar aí da pena do Dudu. Então, por enquanto ele foi absolvido pelo xingamento ao juiz, né? E foi suspenso por um jogo. E agora, moto? Olha lá. É, pelo vermelho contra o Giovani. Não vai dar nada. Né? Dois agora, votos para suspensão de 180 agora dias. Agora estão votando aí. Quantas pessoas votam? Dos 180 dias. 16. Sempre ímpar. Não sei. Tem dois votos a favor já? Bom, do 180? Para suspensão, é. Ah, mas também eu vou falar, Sombra, tem que relevar esse tipo de coisa. Por mais grave que tenha sido, tá certo, Motinha? Agredir um árbitro aí, não vou falar agredir aí com soco na cara, essas coisas aí. Mas, por exemplo, empurrar o árbitro, não pode ser encarado como uma agressão. Mas, convenhamos. Pra você, o goleiro Bruno é um santo. Ah, convenhamos. Eu vou te falar, viu, mano? É, pegou. Pegou, 180 dias. Mas cabe recurso. Tá confirmado? Tá confirmado. Ah, vai cair pra 6 jogos. É, olha a cara do Dudu, ele tá chorando aqui, gente. Ele tá chorando. Real mesmo. Time aqui, ó. Tá chorando, Dudu. Ah, lógico, vai ficar 6 meses em primeiro lugar. Não, tá assim, ó. Não, mas ele tava emocionado. Deve tá também. Chorando mesmo. Aqui, ó, cara de choro. Ô, Débora, você quer mandar um beijo pra alguém? Manda. Por favor. Mas sem aquela acreditosa, pelo amor de Deus, é rádio, hein? Fala. Fala pertinho do microfone. Pertinho do microfone. Por favor. Dá uma briga aqui, bem, já de mandar beijo. Não, eu quero mandar um beijo lá pro meu namorado palmeirense. Muito defeito dele ser palmeirense. Larga. Ao contrário, gente boa. Larga o CRB. Nada, aí. Uma hora ele vira corintiano. Você é de Minas? Não, mas tem um sotaque. É. Mandar um beijo pra minha mãe, especial, minha tia e meu tio. Todos eles aí. Valeu. Obrigado, Aldo, pela presença. É. Valeu, Débora. Valeu. É nóis. Pô, obrigado, cara, gente. Eu queria dedicar esse programa. Poxa, perdi um amigo ontem. Sério? Puxa, o Osmar, que cortou o cabelo tantos anos, porra, ouvinte nosso, o Osmar do personagem, o Osmar teve um infarto fulminante ontem, rapaz. Tive 57 anos, o Osmar era um santista roxo, aí ouvia a gente, teve um infarto fulminante ontem, anos, tive agora no velório dele aí, que Deus o tenha, esse cara era gente boníssimo, Osmar, é, ele mesmo, infelizmente aí. Triste, não é mais. É, felizmente, vida que segue, né? Grande nossos sentimentos, né, família? Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, né? Porém, antes gostaria de dizer aqui, mandar um recado da BV Financeira. Se você está pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. RG, quem ganha a camiseta do estádio com produção da Fit Camisetas? A Dilson Gregolini. Adilson Gregolini, parabéns, ganhou! Camiseta Estádio 97 Fit, Fit, o parceiro do seu evento. Todos que ligaram, né, também os bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288, tá bom? O estádio volta amanhã, 17h30, no oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda! Cato, quando foi a última vez que você recebeu uma promoção, hã? Vá à luta por um emprego novo, acesse cato.com.br e conquiste a vaga que você merece. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente. Até amanhã, 17h30, aqui na Energia 97. Tchau. Toda terça no Clubtronic, 10 da noite. Here is the Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of France. Energia. O Cruzeiro da Velha da temporada 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Veia 2016. Cruzeiro da Veia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova! Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas da história da música brasileira. Roupa Nova, ao vivo no Cruzeiro da Veia 2016. E

Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. DJ Leonardo Ruas. Night Sessions. Thank you. all of 18. She got looks that tell the truth when she lies. She says she's all your dreams are made of, and everything you'll never understand. And since you're lost, you can step inside and stay a while. She Night Sessions.